Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 16 de novembro de 2025, nosso programa de 1134. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Vamos pedindo licença a todos vocês, agradecendo o apoio dos nossos apoiadores: WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, CDs, DVDs, sempre na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, Associação Maternal Espírita, o Anjo Ismael, o Centro Espírita Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, o Grupo Espírita Luz e Vida e Fraternidade Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também o Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Maria Tereza. Ela reside em Jacareí, né? E na grande Jacareí, como diz o... O Monte Oliva falava, né? Grande Jacareí. E ela vai conversar conosco sobre esse tema bem embolado, né? Que é o tema do livro dela, Adoro o Mundo que Eu Não Consigo Ver. É assim, né? O tema, mas deixa eu falar o tema, o nome do livro. Não... Adoro o Mundo que a Gente Não Vê, né? Adoro o Mundo que a Gente Não Vê. Então, a gente já está deduzindo de que se trata o que nós vamos conversar aqui hoje. E a enquete que o Rodrigo vai colocar aí é se você confirma isso mesmo, se você adora o mundo que a gente não vê ou tem medo do mundo que a gente não vê? Vai ser a enquete essa do dia de hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aqui ouvindo a gente aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. A gente agradece aqui os ouvintes que estão escutando a gente pelas web rádios parceiras. Então, a gente tem a web rádio Semente de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente agradece também os canais do YouTube, vocês vivencianos que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube do Vivência, mas também a Web Rádio Sementes de Amor, o canal da Web Rádio Sementes de Amor, do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul, e pela Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. A gente agradece a participação de vocês. E a enquete de hoje, né, que a gente já colocou aqui no YouTube, é: você também pode dizer de coração, eu adoro o mundo que a gente não vê? Então, deixa aí a sua opinião, se você pode dizer aí de coração que adora o mundo que não vê, né? Ou, né? Ou quem sabe aí tem algum receio, né? Uhum. Então, deixa aí a sua opinião. Lembrando que a gente está com os sorteios, então vamos colocar o Tião para trabalhar lá fora. Está o Tião e o Silvio lá fora. Então, o sorteio do livro, né? Deixa eu mostrar aqui o Jorge de novo. Então, ligue para nós, no telefone 12-3921-3009 e diga: quero participar do sorteio do livro, né? Do livro aqui da Maria Tereza. que é leva o mesmo nome do tema, né? Ou o tema leva o mesmo nome do livro, né? Adoro um mundo que a gente não vê. Então ligue para a gente e fala, quero participar do sorteio. E a gente coloca o seu nome aqui para sortear no final do programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varuto. Bom dia, família vivenciana. Mais uma vez, estamos aqui num domingo abençoado, um tempo chuvoso maravilhoso para ficar na cama, descansando e curtindo o friozinho. Mas nós estamos aqui porque nós não vemos a hora de chegar o domingo para participar desse programa abençoado e maravilhoso. Nós vamos ler uma mensagem de virtudes e valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 39. Piedade. Piedade é a atitude de quem é benevolente, de quem socorre o ferido, seja ateu ou seja crente. A caridade em sua vida é real e permanente. Queridos vivencianos, nessa manhã abençoada, mais uma vez nós estamos recebendo a nossa querida amiga e irmã Maria Tereza de Jacareí, trabalhadora da Casa da Prece, que vem nos falar sobre o mundo que a gente não vê. Eu estou aqui fazendo a minha reflexão, depende do ponto de vista que se vê, né? Se eu estou vendo o lado bom da vida, eu adoro, mas se eu estiver vendo a escuridão, onde as coisas nos assombram e nos assustam, eu não gostaria de estar vendo. Porém, a vida é um momento e uma onda de coisas boas e coisas ruins para nos ensinar a viver e aprender a ser verdadeiramente cristão. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, respirando profundamente, buscando o Senhor, o nosso religar junto à espiritualidade maior, a fim de agradecermos ao Pai nesta manhã pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, por essa manhã abençoada, onde temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo, através das variáveis espirituais que nos são ofertadas todos os domingos. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai, que sois todo poder e bondade, envolve-nos sempre com o teu manto de luz, trazendo-nos a busca pelo conhecimento que é uma constante em nossa vida, para podermos crescer e evoluir à medida, Senhor, em que começamos a entender o propósito, que é um dia chegar a que Jesus Cristo ou é hoje. Que possamos, Pai, ser fortalecidos por essa luz, sermos resilientes no sofrimento e na dor, sermos perseverantes na busca pelo crescimento espiritual, servindo ao próximo como gostaríamos de ser servidos. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Adoro o mundo que a gente não vê. E nós estamos aqui com a professora Maria Tereza Ferreira Cirino, que vai nos falar sobre o seu livro. Maria Tereza trabalha na Casa da Prece lá em Jacareí, na grande Jacareí, né? Como diz o Hélio, o Hélio diz que aqui São Zé é um bairro de Jacareí. Ah, sim. É. E E o currículo dela na educação é enorme, viu? Nossa, vamos explorar bastante, porque ela é professora de matemática, de física e de geometria. E... Ela é psicanalista. Quer dizer, então, o currículo dela é fabuloso, muito bonito o currículo. E vamos, então, explorar a Maria Tereza aqui com seus conhecimentos. Maria Tereza, muito bom dia. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo na Rádio Vivência Espírita. Eu quero agradecer vocês pelo espaço, né? Sei que o Eric comentou com vocês e vai ser um enorme prazer falar sobre o mundo que a gente não vê, que eu realmente vou falar para vocês, eu adoro. O dia que eu tomei consciência de que o arranjo é grande e que muitas das vezes a gente imagina, desde criança, você imagina que a gente que escolhe as coisas. Mas eu tive assim uma tomada de consciência que, na verdade, a gente que é escolhido. E aí, se a gente presta atenção nos sinais e segue, né, a gente não sai do trilho da nossa missão e do nosso propósito de vida, aquilo que a gente se colocou para vir fazer aqui nesse plano. Né? Então, eu adoro o mundo que a gente não vê, gente. Eu adoro. Maria Tereza, eu gostei do tema que você escolheu, do título do livro, eu gostei muito mesmo, assim, porque ele pode, eu posso ter várias interpretações do que você quis dizer, né? Por exemplo, quanto tempo faz que você escreveu esse livro, Maria Tereza? Então, eu comecei... Pode falar. Eu comecei a escrever em 2018. Então, não tinha tema? Não. Na verdade, o livro... Foi assim, ó, vou te contar. Estava eu um dia, no Dia Internacional da Mulher, lá na Catioca, que agora não existe mais, no Café da Catioca, junto com um grupo de jornalistas, escritores, educadores, né? Falando sobre a importância da mulher, cada um dando opinião. Foi uma roda de conversa. E aí eu não me lembro direito qual foi a colocação, que eu falei, gente, dá licença, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro o mundo que a gente não vê. Tudo isso que está sendo falado... na verdade, o mundo que a gente não vê nos escolhe para várias coisas. Então, eu adoro. Bom, passou, a conversa continuou. No dia seguinte, um jornalista, o Benedito Veloso, foi lá no meu trabalho, pediu um horário, e aí nós sentamos para conversar. Ele falou, Tereza, você falou um negócio ontem lá. Adoro o mundo que a gente não vê. O que é isso? Uhum. Eu falei, Veloso, mas eu adoro mesmo. Porque, assim, se a gente olhar para o mundo, que esse corpinho aqui, essa mesa, essas coisas, isso aqui que é um espaço que a gente não vê. Isso aqui é pequeno para mim. Eu acho que isso é pequeno. Acho que tem muito mais coisa que vive junto com a gente e que a gente não presta atenção nos sinais, não presta atenção naquilo que está reservado, né? Porque Sim. É individual de cada um essa sensibilidade que cada um tem, né? Então, eu adoro. Ele falou assim, você não quer começar a escrever um artigo para o jornal? Eu cuido do Diário de Jacareí e tenho um caderno cultural que sai todo final do mês e eu gostaria que você escrevesse uma vez por mês dentro desse tema. Adoro o mundo que a gente não vê. Falei, Veloso, ó, eu já escrevi editoriais de jornais nas escolas, coisas que eu fiz, muita coisa na educação, mas escrever para um jornal que um monte de gente vai ler, sei lá onde vai parar isso. Que um monte de gente vai ver. Né? Vai ler. Bom, enfim, eu não sei até onde vai. Será que eu, né? Eu sou da área da matemática, da física, né? Não que a gente também não leia, não escreva, mas... Ele falou assim, não, escreve. Ele insistiu muito, e ele é muito meu amigo, né? Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever o primeiro. Eu escrevo o primeiro, mando para você, você publica. Se der liga, né? Aí eu continuo a escrever, uma vez por mês. Aí escrevi o primeiro. Nesse primeiro, eu fiz uma colocação do porquê que eu saí de Itatiba e vim para Jacareí. E da carta... que eu recebi, não falei no livro que era uma carta psicografada, mas no livro e nem no jornal, né? Mas, enfim, a carta de um amigo eu coloquei assim. E eu recebi uma carta psicografada na época, que, porque eu estava tão triste com tudo que tinha acontecido, eu recebo essa carta e essa carta lavou a minha alma, equilibrou meu pensamento, meu coração. Sabe a questão da fé robusta que a gente coloca, que tem? Né? O Criador, a gente vem para esse mundo com uma parte da fé, mas tem uma parte que é da criatura. Você cultivar, desenvolver e se fortalecer é nossa parte, né? Mas aquilo me trouxe assim um consolo. Foi uma carta consoladora. E aí eu escrevi o primeiro e pus a carta. Eu falei, vamos ver o que vai dar. Porque essa carta, desde 2003 eu recebi essa carta psicografada. E ela me acompanha e eu uso, leio essa carta para as pessoas. E às vezes tem pessoa aflita falando comigo. Eu falei, vou te mandar uma carta. Porque essa carta não veio só para mim. Ela veio para muitos. E eu falei, vai ser publicada em jornal agora. Né? E depois é o primeiro artigo, é o primeiro texto do livro. E a partir daí, quando publicou, bombou. Um monte de gente comentando no Diário Jacareí sobre o artigo, sobre isso. E aí o Veloso falou, pode esquecer, agora daqui para frente você vai escrever. E aí todo mês eu escrevia até 2023. E aí, quando eu olho tudo isso, quando eu termino, eu saio da secretaria, pego minhas coisas, aí eu olho a pasta com tudo, eu falei, gente, isso aqui dá para fazer um livro a partir do tema, porque foi escrito a partir desse tema. Então, eu posso dizer para você que o tema nasceu antes do livro. Antes do livro, exatamente. Foi por causa do tema que tudo que está no livro foi escrito. Né? Para nós que somos espíritos, quando a semana passada, quando nós falamos, vai ser o tema da semana que vem? Né? Aí o Rui fala, né? Vai vir a Maria Tereza lá de Jacareí falar, adora o mundo que a gente não vê. Então, para mim, falei, ela está falando do mundo espiritual. Mas você já encontrou alguém que pensa de outro jeito quando vê esse tema? Assim, pensa que é outra coisa que você está falando, que não seja do mundo espiritual, sei lá. Quem é físico, como você? Ah, sim. Por exemplo, né? O que ele pode pensar? Então, a física quântica tem comprovado uma série de questões que a física normal não tratava. A física quântica demonstra claramente que somos todos energia, que nós emanamos energia, e essas nossas energias elas são frequência. E a frequência do nosso pensamento, do nosso sentimento, da palavra... Tem um texto do Bezerra de Menezes, psicografado também, lá na casa de Emmanuel, que é uma casa que a gente criou lá em Itatiba, que falava assim, cuidado com as palavras pensadas, sentidas e faladas. E cada vez que você pensa, que você sente, que você fala, você está emitindo uma energia. E essa energia, como que essa energia conecta com as pessoas? Como que vincula com as pessoas? Porque faz parte desse mundo que a gente não vê. E a física quântica tem demonstrado, as pesquisas têm demonstrado. Eu estudei com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, lá no Instituto da Glândula Pineal, eu fiz 3 cursos com ele. E assim, é brilhante, né? Tudo que é demonstrado através da física quântica e também da questão onde nasce o pensamento. Né? Uma das coisas que a gente estudou, ele demonstrou lá onde nasce o pensamento. O que é essa glândula pineal? O que significa eu nascer e conectar com esse universo, com esse mundo todo? Né? A minha fala sempre foi muito nesse sentido. Na educação, principalmente na educação, como referência da importância da gente, como professor, pensar naquela criança que um dia a gente foi também, e que ela chega lá e senta lá na sala de aula, olha para a gente, ela vem carregada de sonhos, carregada de esperança, carregada de interesses, de curiosidades, do que vai acontecer. E essa criança senta ali e se relaciona com várias outras crianças, cada uma vindo de um lugar, cada uma vindo de um contexto, cada uma vindo de uma determinada energia da família, da onde ela nasceu, porque a gente não nasce por acaso na família que a gente nasce também, A gente sabe disso. E quando essas crianças todas vêm e estão ali, primeiro que não é por acaso que a gente se encontra, não é por acaso que a gente está aqui agora. Nada. Quando eu coloco aqui no livro, adoro o mundo que a gente não vê, coincidências, memórias e certezas. Porque as coincidências não são coincidências. A gente olha e fala, nossa, que coincidência, acabei de pensar nisso. Nossa, aconteceu isso, que coincidência. Não são coincidências. Essa energia que a gente emana quando a gente pensa, quando a gente sente, conecta. E se for para o bem maior, que eu sempre falo assim, dá essa liga através do mundo que a gente não vê. Maria Tereza, como é que a professora de matérias exatas, né, de física, de geometria, de matemática, entrou no espiritismo? E o que o espiritismo apresentou para você? Então, eu, desde criança, eu sempre fui, assim, eu posso dizer que eu sempre tive muitas anteninhas, né? As antenas. E eu sempre percebia coisas, né? Que eu não sabia explicar. Não sabia explicar. Mas eu percebia, eu intuía. E também não tinha ninguém para explicar. Não, não. Eu venho de uma família católica, né? Frequentei igreja, fui batizada. Nada contra. Adoro assistir uma missa. Né? Aliás, todas podem contribuir com muitas coisas para a gente. Eu já percorri muitas coisas também, né? E aí, o que acontece? Quando eu venho morar aqui em São José dos Campos, que eu vim para cá a primeira vez, eu vim em 82 para cá. 80, 81, 82 eu vim morar aqui. Quando eu venho para cá e me distancio um pouco da família, de tudo, eu começo a perceber situações mais evidentes. Eu vim, removi, fui dar aula no Miragaia, aquela escola na Rodovia dos Tamoios, à noite. Eu tinha 25 aulas à noite de matemática. E eu tinha feito Unicamp, tinha dado aula só durante o dia. Nanana. De repente, eu venho para cá e vou dar aula à noite e eu olho para aqueles meninos lá, para as meninas e para os meninos, e olho para mim e falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu falava de matemática, mas não havia muito interesse na matemática. E aí eu comecei a... Eu acho que essas minhas anteninhas começaram a ficar mais... mais espertinhas, e eu comecei a sentir, de certa forma, a dor, o medo, a insegurança, as tristezas, as violências que muitos ali passavam nas próprias violência doméstica e outras coisas. Na rua. Né? Os medos. E eu comecei a sentir. E aí as minhas aulas de matemática passaram a ser outro tipo de aula de matemática, sabe? A matemática, na verdade, vinha a partir deles. Então, chegava na hora do intervalo, ou mesmo na sala de aula, eu sentava na escada e ficava conversando com eles e ouvindo. E eu sempre fui, desde criança, sempre fui uma orelha ambulante, né? Todo mundo gostava de vir perto de mim, ficar falando, contando coisas, e eu sempre fiquei escutando, sabe? E a partir daí... Eu comecei a frequentar aqui em São José dos Campos o Francisco de Assis. Eu comecei a frequentar e o Jefa, né? E comecei a me entender. Eu já tinha lido algumas coisas, né? Já tinha lido coisas da Seixinoye também. Eu já li coisas de tudo também. E aí eu comecei a frequentar e aí comecei a entender mais, de uma maneira mais significativa, do qual era meu papel, esse meu papel na educação e na vida e no mundo, sabe? Então deu aquela conexão. E aí o Espiritismo passou a ser a minha direção, a minha carta magna. Matemático e físico é onde ele se enquadra melhor, é na doutrina espírita. Exatamente. Né? Porque o universo é a matemática. Pois né? É. Tudo é matemática. É. Eu fiz um programa lá, um programa em rede, eu fiz todos os anos, chamava Matematicando Jacareí, para todas as escolas da rede municipal até o quinto ano. E aí você percebia que não era só a matemática aritmética, algébrica e geométrica. Principalmente quando foi para a parte mais geométrica, de olhar para o mundo e perceber a matemática do mundo. Nossa, você via despertar as crianças assim, desse lado mais sensível, espiritual, como se fosse pipoca, sabe? Estourando pipoca, assim, a percepção. Porque você fala assim, eu vou para a matemática porque eu quero pôr lógica nas coisas que eu estou percebendo, que eu estou sentindo. Mas aí você percebe que a lógica é relativa. Que o que é lógica? Né? Que nesse mundo mais sensível, a lógica é enorme, é expandida, ela afeta pessoas. Né? O Rubem Alves falava, né? Aquilo que me afeta, aquilo que me toca, aquilo que me traz uma certeza interna, porque para mim fé é certeza interna. Mas, Maria Tereza, a gente vê. E você dar aula para criança do diurno é uma coisa. E dar aula para aluno do noturno é outra. É outra coisa. E como é que você conseguia despertar o interesse do aluno noturno? Porque eu dei aula há muito tempo também, à noite. Somos então, colegas. Então, a gente sentia que era para você despertar o interesse do aluno, você precisa de um esforço muito grande. Isso, né? Isso, Rui, é biológico, né? Porque, deixa eu só voltar aqui, isso é biológico, porque o ser humano, ele quando acorda, chega o ápice meio-dia, depois à noite desce, né? Então, isso para a educação, para assimilar, é um desafio, não é? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Rui. A escuta, a frequência de amor que você coloca naquilo, faz toda a diferença. O que vem na sequência, seja matemática, literatura, física, química, biologia, seja o que for. A gente não tem aquele professor que foi referência para nós? Ou aqueles que foram referência? Aqueles que você lembra do professor com o maior amor do mundo? Porque você teve daquele professor. Como exemplo, né? Você teve daquele professor muito amor. Ele se torna uma referência para você na forma com que ele presta atenção em você, presta atenção em cada aluno. Ouve, né? O aluno, né? Da forma com que ouve. Isso faz. A gente lembra muito desses e daqueles que a gente não quer nem pensar em ser igual. Mas nem pensar que aquele lá não serve para mim. Eu tive uma vez um professor na Unicamp que aconteceu uma situação lá, e eu fui lá mostrar para ele que ele estava errado e que ele precisava rever aquilo, professor de álgebra linear. E aí ele falou para mim assim, não, eu entendi, já entendi, você está certa, mas eu não vou mudar. Eu não vou mudar sua nota, eu não vou mudar, porque eu tenho um nome aqui na faculdade, sabe? Então, você faz as outras provas e eu desconsidero essa para você. Eu falei, mas se a correção do senhor foi errada, e corrigiu errada a minha e de outros... Por que não refaz essa correção para todos? Ele falou, não, isso vai denegrir minha imagem e eu não vou fazer. Eu falei, não vai fazer? Não vou fazer. Ele falou, então eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor não vai ter o senhor não vai ter o prazer de ser meu professor. O senhor não me merece como aluna. E desculpa, mas eu não vou fazer essa matéria com o senhor. Fui lá, tranquei. E no próximo semestre eu fiz com outra pessoa e nunca mais ele deu aula para mim. E como eu era uma aluna muito Caxias, sempre, o povo falou assim, não tem cara de aluna Caxias, mas eu fui. Aluna só de 10, essas coisas assim, né? Aí todo mundo falou, nossa, a Maria Tereza trancou a matrícula com aquele professor, por quê? Eu falei, se vocês quiserem saber, pergunta para ele. Eu não faço, ele não me merece e eu não quero ele como meu professor. Eu que não quero. Não preciso disso. Eu não vou passar por isso. Ponto. Entende? Engraçado que assim, o senso de pesquisa, né? É você questionar, né? Mas não você questionar e provar o contrário. Mas não, né? Então, se você. Eu lembro que o meu orientador do mestrado, ele falava assim, ele entregava a prova, ele corrigia a prova, né? E ele falava, agora vocês têm que argumentar a minha correção. Olha que legal. E esse depois, é o cara, hein? Esse e depois é o cara. Eu vou reconsiderar que ele chamava de tapetão. De acordo com a argumentação. Mas é para vocês aprenderem a fazer a argumentação. Então, vocês vão ter que questionar a minha avaliação da proposta. Olha que lindo. Olha. E esse é o cara, hein? Esse é o cara. Então, nesse sentido, né, a gente tem posicionamento, né? Eu sempre tive, desde criança, desde pequenininha. Eu me posicionava nas coisas, não tinha conversa. É, transforma em questionador, né? Você não questiona o mundo. É. Que é o que a doutrina espírita faz, né? É. Porque o Kardec, ele o que, que ele fez no Livro dos Espíritos? Questionou a espiritualidade. Não é? Se ele falasse perguntas assim, e respostas que... E aí? Se ele virasse assim e falasse, ó, a espiritualidade está trazendo isso para mim, não vou perguntar nada, só vou aceitar. Não, pelo contrário. Ele nos ensina o quê? Que a gente tem que questionar a espiritualidade. Questionar Exatamente. O mundo espiritual. Não é só aceitar as coisas que tem aí, e a gente vê muito espírita passivo, né? Que só assiste palestra e olha que bonito, né? Que beleza. Não, você tem que perguntar por que, que é isso, por que, que é aquilo. Por isso que eu gosto do Vivência Espírita. Não é? Porque o pessoal senta aqui e a gente pergunta. Pode perguntar. Pode... Olha, eu tenho um amigo astrônomo, o Ramakrishna Teixeira. Ele é da USP de Vinhedo, diretor do observatório lá de Vinhedo, e ele falava assim para mim, Tereza, o mais importante é a pergunta, não é a resposta. Filosofia Porque pura, né? Porque boas perguntas trazem conhecimento, sabe? E é verdade. E é o mais difícil, né? É. O mais difícil. Então, por isso que eu digo assim, que a codificação espírita... Ou seja, a concepção, quem recebeu foi Allan Kardec, né? É claro, ele recebeu as respostas, né? De uma pléiade de espíritos superiores. Só que a gente esquece muitas vezes que quem estava fazendo as perguntas era um espírito superior também, né? Ele era espírito superior, tão superior quanto aqueles que estavam dando a resposta, porque um espírito que não é superior não vai conseguir fazer pergunta para espírito superior, né? É. A gente vai conseguir o nosso nível só. É, e eu penso assim, que todo mundo está num determinado momento de evolução, né? Quando a gente fala espírito superior, inferior, não que a gente está julgando ou classificando, pondo uma régua, né? É. Porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Mas é lógico, aqueles que já tiveram uma consciência mais expandida, mais ampliada, né? A forma com que ele se coloca pode ser a forma mais simples. Mais simples do mundo. Aquilo toca e aquilo traz o conhecimento para quem quer que seja. Que esteja junto. E o Livro dos Espíritos é exatamente isso. Porque eu sei que está cheio de coisas complexas. Lá tem física, tem tudo. Química, tem tudo que a gente pode imaginar, né? Psicologia, tudo lá. Mas só que eles trazem de uma maneira que é fácil de entender. Exatamente. Né? Mas, Maria Tereza, e você não. conseguiu aplicar os seus conhecimentos espirituais, ou de espírita na educação, porque por dois mandatos você foi secretária da educação lá em Jacareí. Conseguiu? Muito. Eu cheguei... Não, porque a gente vê que a educação em Jacareí, ela tem um certo conceito, né? Isso. Agora, a partir desse ano, não estou mais aí, não sei, mas até onde eu estive, eu cheguei na secretaria... E o primeiro projeto... Bom, tem um projeto que eu sempre fiz, trabalhei com os meus alunos, nas escolas onde eu fui diretora. Eu fui diretora aqui do Olímpio Catão também. Fui diretora, professora, em um monte de lugar. E aí, eu sempre trabalhei o projeto Valores. Uma vez eu fui no Brahma Kumaris, em Campinas, e assisti um trabalho que eles têm sobre... Chama Vivendo Valores. Um trabalho muito bacana, que você faz um valor humano por mês na escola, enfim... E aí eu peguei aquele material, adaptei, e eu sempre trabalhei com as minhas salas de matemática, sempre trabalhei quando eu me tornei diretora de escola, sempre fiz. Eu cheguei na secretaria em 2017, falei, bom, eu tenho alguns dados, mas eu não sou da rede municipal, não conheço, preciso me aprofundar para ver os programas em rede, para pensar uma forma de como conduzir isso. E aí o primeiro projeto que eu pus foi o projeto Valores, na secretaria. Eu pus o primeiro mês, última sexta-feira do mês, às 15h, no auditório da secretaria, todos os 200 e poucos funcionários da secretaria, que é a atividade e-mail, para chegar lá na sala de aula, o resultado do que se faz lá, trazia para o auditório E aí a gente sorteou um valor humano por mês e uma vez por mês a gente criou um jornalzinho, um folheto falando sobre isso, e aí eu buscava as referências em vários lugares, inclusive na doutrina, e a gente fazia esse trabalho e com práticas. Vamos pensar que a gente... gratidão. Ah, tá. Esse mês vai ser gratidão. Então, cada setor da secretaria, tudo que fizer, tudo que for realizar, vai realizar com gratidão. E o que acontecer que for interessante, escreve e inscreve para, no próximo mês, vir e relatar o que aconteceu. E assim foi, mês a mês. E esse projeto Valores ele durou durante 8 anos. E durante esses 8 anos, a cada ano, a gente apurava e fazia de uma forma diferente. Inclusive, na pandemia, nós fazíamos o projeto Valores online, no Zoom, com o pessoal. E a gente também fazia as experiências para lidar com o medo, com a depressão, que na época da pandemia foi um horror, né? Sim. Das pessoas, para equilibrar, para acalmar, para tudo. E, nesse sentido, lógico, as pessoas sabem que eu sou espírita, mas não vou ficar falando, olha, o espiritismo lá. Mas os preceitos todos vinham para as colocações todas nossas. E lá eu tinha outras pessoas também, a Sinara, várias pessoas também que eram espíritas e outros que eram de outras religiões. Mas ali, naquela hora, naquele momento, era um trabalho de sensibilização para os valores humanos, para todo mundo ser consolado, ser confortado e para continuar tendo esperança nas coisas, porque foi muito, muito difícil. E eu fiz esse projeto Valores durante 8 anos. Eu comecei no primeiro mês na secretaria e passei para as escolas. As escolas começaram a fazer nas escolas. Uma vez por mês, elegia com a escola qual era o valor humano, punha lá no mural, todo mundo olhava e todo mundo se centrava para aquele valor humano, para tudo que fizesse estar focado com aquele valor humano. Então, amor ao próximo, amor, gratidão, solidariedade, várias, cooperação, sim, vários valores assim. Então, é uma forma de, vamos dizer assim, indiretamente, mas com muito cuidado, com muito carinho, trabalhar tudo isso, né? E as crianças adoravam. Bacana. Maria Tereza, eu fiquei curioso com a carta, a primeira a publicação. O que ela dizia, mais ou menos, assim, para envolver tanto você como a quem você passou depois? Então, essa carta... você imagina que eu estava numa escola particular durante 11 anos e, durante esses 11 anos, eu mudei de cidade, mudei a minha vida, mudei tudo para ir morar em Itatiba por conta desse colégio que eu entrei com 25% de participação e tal. E aí, quando uma das pessoas, um dos mantenedores, se torna majoritário, ele quer mudar... Era uma escola todinha por projetos, construtivista... E aí essa pessoa... Só para vocês terem uma ideia, em 2001, a gente ganhou na NetDays Brasil, com um projeto feito com Portugal. Eu fui para a Bélgica representar o Brasil em Bruxelas, no NetDays Internacional. Apresentei o projeto perante a comunidade europeia, que falava assim, como que os tupiniquins brasileiros conseguiram fazer um projeto via internet com Portugal, que eram os que colonizaram, né? Sim. E aí apresento, depois fui para Portugal conhecer o colégio, aí fui conhecer a Escola da Ponte, do que o Rubem Alves. Tinha muito brasileiro lá? Hã? Tinha muito brasileiro lá? Ah, só, né? Me senti em casa. Então, né? A colonização já inverteu, então. Inverteu total. Me senti em casa. E aí, então, era esse o colégio. E essa pessoa vem e fala assim, não vai mais ser um colégio por projeto, vai ser nós vamos trazer um sistema apostilado, vai ser um sistema apostilado. Nada contra o sistema apostilado. Mas, para a minha concepção de educação, não combina com o que a gente fazia. A gente fazia por projeto, a partir do interesse das crianças, tudo, e dos alunos, e do pessoal da... Eu cheguei a colocar lá o ensino médio e técnico na área de informática, na época. Eu fiquei 11 anos lá. E aí vem e fala que vai fazer sistema. Eu falei, não. Isso é 180 graus do que a gente faz. Faz 11 anos que a gente faz uma escola assim. Não, vai ser. Eu falei, vai ser? Vai. Falei, ó, eu não mando nada, eu tenho 25%, eu só sou a diretora pedagógica da escola, mas isso eu não vou fazer porque eu não prostituo a educação. Então, eu já vou avisar. Está aqui, quem quiser, compra meus 25%, porque eu não faço, eu vou embora. Eu não fui nem para casa para pensar. E eu tinha os filhos, a minha casa, tudo que dependia de mim. Eu não fui. E aí, em 15 dias, eu estava fora, eu saí. E aí foi quando eu escrevo essa pergunta no papel e recebo essa carta psicografada. E ela vem e me traz... ela é meio grande, posso ler? Não, pode ler ou você pode pegar algumas partes que você acha que, que toca todo mundo, assim, sei lá, né? Ó, eu vou ler o começo, uma parte do começo, uma do meio e uma do fim, tá bom? Qual é a página? É a página 14. Então, vem assim. Qual o caminho a seguir e por que está acontecendo assim? Bom, querida amiga, você não deve se preocupar com o seu futuro profissional, pois anjos trabalham a seu favor. É preciso somente fé, paciência e algumas expectativas em graus menores. Não temas um novo desafio. Lembre-se que você sempre foi forte e guerreira e jamais abandonará as batalhas da vida. Por isso, use toda a luz que você sempre deu aos outros, coloque toda a sua energia para você, pois é momento de voltar a sua luz para o seu bem-estar. Chega de cuidar dos outros. É hora de se cuidar e de usar a luz para iluminar somente o seu caminho. E aí segue e fala assim, pegue o seu... no meio. Pegue seu mapa interno. Você o construiu toda a sua vida. Lá você sabe o tipo de ilha que te espera. E deixe que os ventos te conduzam à mais paradisíaca ilha, onde os frutos te aguardam. Lá você não terá que plantar para comer. Só basta esticar as mãos e colher os frutos de que és merecedora. Por isso, pense que seu barco é seu. Alguns navegantes de bom coração estarão ao seu lado, mas nunca mais terás a consciência de que conseguirás salvar a todos se o barco afundar. E no final, vou ler uma partinha do final. E saiba que o suprimento para esta nova viagem já está feito. Você viaja com uma carga pesada e que dará abrigo e suporte até chegar na nova ilha. Então, essa provisão de alimentos, posso lhe assegurar, são todas as suas experiências guardadas e adquiridas em sua vida que te faz forte, guerreira e vitoriosa. E pense, você tem um mapa nas mãos e eles não. Se alguém corre o risco de se afundar, não é você, mas sim os que não enxergam a imensidão dos oceanos. Deixe para eles somente as estrelas pequeninas. E aí a carta inteira é um... Quem recebeu essa carta? É uma preciosidade. Oi? Quem que recebeu? Quem recebeu foi uma sobrinha minha, que foi a partir das psicografias dela e de muito estudo da minha irmã, do meu cunhado, e a outra sobrinha também, porque elas são gêmeas. Nós criamos a Casa de Emmanuel, em Itatiba, ela já tem 23 anos, mais ou menos, de existência. E é uma casa extremamente atuante também, que tem vários, né, várias atendimentos, cesta básica, evangelização de criança, nananã, sede própria, né, porque era uma chácara da minha mãe. Eles construíram depois e doaram a parte do terreno e a construção para a Casa de Emmanuel. Gostei do nome. É Casa de Emmanuel. É, o lindo, maravilhoso que mandou essa psicografia para mim. Legal. É. E dizem que, a gente está comentando aqui antes de iniciar, né, que ele era o mentor do Chico, né? O Chico comentou que ele reencarnou em 2000 e que vai trabalhar aí na seara da educação também. Então, né? Deve estar em algum canto aí, né? A educação é um lugar maravilhoso, onde se pode trabalhar fortemente todos esses valores, né? Que aí depois cada um vai se encontrando. E falar em trabalho, Maria Tereza, na física, né? O trabalho é movimento, né? Movimento. Né? Que desloca algo, né? Vamos dizer assim, fazendo a analogia da física, né? Sim. E o contrário do trabalho é a inércia, né? Você acha que a doutrina espírita nos ensina, essa prática da caridade, que você colocar aí, né? Existiria uma inércia moral, vamos dizer assim, para quem não trabalha, vamos dizer assim? Olha, eu penso que tudo é movimento. Depende de que lado que vai esse movimento. Pode ir movimento para elevar ou um movimento para estagnar e ir para baixo, né? Evolução e involução, né? A luz e a sombra, os contrários, eles existem em todos os aspectos. A lei, né? Do progresso. Não é? Então, eu penso e sinto que tudo é expansão. Você pode até... tem pessoas até que não aceitam, que segura, que freia. Eu não me meto nisso, eu percebo, mas não me meto, não quero saber, nananã. Mas as consequências, elas vêm. Porque se você tratou como missão e propósito de vida nascer aonde você nasce e fazer aquilo que você tem que fazer, você não se permitir ou não perceber... É você frear a sua evolução espiritual. Eu por exemplo, eu desde os meus 6 anos de idade, eu já queria ser professora de matemática, e eu ia ser... A minha mãe era professora, né? E aí eu queria estar na educação, porque eu queria estar com um monte de gente, porque eu queria ensinar, porque eu queria aprender, porque eu queria, sabe, desde muito pequena. E eu tenho certeza que eu... sempre fiz o meu propósito, do propósito que eu fiz lá. Só que não era uma educação especificamente informativa, né? Do tempo que a gente estudou, que a gente tinha que decorar as coisas, devolver do jeito que estava no livro do Borges Hermida, de acordo com o que estava no livro do Scipione, né? Tinha que decorar a tabuada, né? Tinha que decorar tudo e não entendeu o porquê. Não. Essa foi o que a gente teve. Mas eu, como sempre questionei desde pequeno, falei, mas por que que é assim? Mas por que que não sei o quê? Nossa, os professores queriam me esganar. Mas eu perguntava. E eu não tinha medo, não. Então, eu penso que, nesse sentido, se você cai no seu trilho que você determinou, é só expansão. Mesmo que você esteja... Que você nunca tenha lido nada sobre a doutrina espírita. Não tem como. Eu lembro que tem um padre... que uma vez eu levei para ele fazer uma missa lá na capela da escola agrícola, e ele fez falou sobre uma parte do evangelho, e a hora que ele fez a fala a respeito, quando terminou, eu chamei ele e falei, o padre boiadeiro que a gente falava, ele falou, escuta, você é espírita, vai, fala a verdade. Ele deu uma risadinha e falou assim, sou tudo. Eu falei, então tá bom. eu sou tudo, Tereza. Falei, então tá bom, porque o seu discurso, a sua explicação sobre essa passagem do evangelho foi espírita pura. Ele falou, eu só não falo o que é, mas é. Então tá bom. Mas quando nós começamos com a rádio aqui, era interessante, porque tinha uma menina que trabalhava numa igreja evangélica, ela falava, seu Rui, e ela era muito amiga, seu Rui, tem 3 pastores que ficam ouvindo o programa de vocês, o Vivência Espírita, depois chega à noite... Ele fala uma série de coisas que ele captou. Lá no... Mas ele fala que ouviu do programa Espírita. Então, e tinha o padre, padre João, que era muito famoso aqui em São José, né? Acho que você conheceu. Eu ouvi falar o padre assim. João. Ele fala, uma vez a mulher levou o Evangelho segundo o Espiritismo para ele. Ele viu, padre, eu posso ler esse livro aqui? Ele olhou e falou... Pode, mas não vai falar para muita gente que você lê esse livro. Porque eu pego esse livro e uso nas minhas homilias, né? Ah lá. Ele fala, poxa vida, então é bacana que o padre João era considerado um santo aqui em São José, né? Então ele mesmo falava que... Bom, ele usava. Vocês acabaram de descomungar 2 padres agora. E já estão. E esse aqui já está lá no plano espiritual. Mas ele está se dando bem. Já está trabalhando junto com a gente. Né? Não, porque olha, tem um monte de gente trabalhando. Ultimamente, falando de padre, ultimamente eles estão rebaixando Maria, pô. É. Sacanagem, né? É. Então, foi deixando de chamar co-criador, né? Co-criadora. Verdade. Fala sério, né? Vamos, e quem pôs Jesus no mundo, né? É. Quem pôs Jesus no mundo. Exatamente. Vou te falar, viu? É, vamos falar aqui, quem está ligadinho com a gente, Manuel Gouveia, seu Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia aqui para a gente. Bom dia, seu Rodolfo. O N de Azevedo Maia, bom dia, amigos vencendo, Juiz de Fora. É, desejando um bom programa. Joélia Vasconcelos, bom dia. Meu domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. Leandro Ribeiro, bom dia, pessoal. O Hélio Cirino. Ah, meu irmão. Ah, tô vendo. Aliás, parabéns. Manda os parabéns para ele, que hoje é aniversário dele. Isso, anota aí, cara. Eu falei para ele, não vou estar no seu aniversário, não vou aí te dar um Hélio abraço Cirino. No dia. Por conta que eu vou estar no programa, mas na semana que vem eu vou lá te dar um abraço, viu? Uhum. Viu? É o João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, ligadinho aqui com a gente. Renato Pazin, bom dia a todos. Apostos para adquirir mais conhecimentos. Bom programa a todos. Alessandra Martins, bom dia. A Nádia Neri, ótimo domingo a todos. O Iramir, lá de Salvador. Foi bom um dia, ótimo pessoal. Programa excelente dele programa. O Iramir fez sucesso aqui. Foi ótimo. Ele veio de Salvador só para fazer o programa aqui. Olha Iramir. Só, que legal. A gente tem que... Da próxima vez que ele vier, ele vem para ficar mais tempo. E trouxe umas cocadas espetaculares. Nossa, deliciosa. Ele deu um... Chegou em casa, sumiu. Não, ele deu uma... ele deu uma para mim, né? Ele deu uma para mim, uma cocadinha para mim. Uma, e pegou e deu outro pacotinho e falou, isso aqui você leva para sua esposa. Aí eu levei, né? Aí ontem eu fui comer uma... Aí eu falei, agora só tem uma. A Dora falou, só tem uma agora, né? Eu falei, não, então, aquela que a gente tinha comido é sua. Agora que eu vou começar a comer. aquela que acabou era sua, né? Agora vamos começar a comer. Vamos inverter. A minha nora comeu uma cocada, depois queria saber aonde que ela conseguiria... Comprar mais cocada. Comprar mais. Falei, só se você for em Salvador. E ali é tipo, aquela é tipo exportação mesmo. Aquela é tipo exportação. Gostoso, né? Sério. Uma boa cocada. Um grande abraço para o Iramir. O Dinho está ligado aqui com a gente. Bom dia, família Vivenciana. Estou aqui em São José. Hoje ele está em São José. Eli da Silva. Dinho. Bom dia, amigos também de Juiz de Fora. Eli da Silva, essa semana tem aniversário. Na nota aí, Carlinho. Dia 20 é o sobrinho dela. É Gilbinho. Gilbinho que faz aniversário. Carlinho entrou aqui convidando o pessoal para ver o programa. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Muita luz. A Vilma Aparecida da Silva. Bom dia, amigos. O Leandro Ribeiro. Toda vez que sinto a espiritualidade, sinto meu corpo mais leve, sem dor, isso uma mesmo. Felicidade grande, uma paz. A Miriam Ui. Bom dia, querida família Vivenciana. Um abençoado domingo. O Alexandrino, querido. Bom dia, ótimo domingo. Antônia Varoto. Feliz domingo. Paz e luz sempre. Gislaine Soléu. Bom dia. Jacareí. Antônia. Bem-vinda, Maria Tereza. Interessante tema, nos faz pensar. A Joélia Vasconcelos, aqui em Pernambuco, nada de chuva. Já acima dos 30 graus. Nossa. Muito mais atenta ao programa. Joélia, legal. É legal aí, 365 dias de sol no Nordeste todo, né? Qual cidade você é, Joélia? Fala pra gente. Do clima de Deus. Fala aqui só pra gente falar de onde que você é. Porque a Joélia entra direto aqui. Só hoje que eu tô sabendo que ela é de Pernambuco. Ou então ela tá passeando lá. Joélia de Serra Talhada, Pernambuco. Olha que legal. Não é da terra de Lampião, aqui não? Não acho sei, que é a terra de Lampião, viu, Joélia? Confirma aí pra gente. Então a gente... confirma aqui pra gente, Joélia. Nadir Paulino, bom dia, amigos vivencianos. Bom dia, equipe da rádio. Dona Marli, bom dia, irmãos vivencianos. Bom programa a todos nós. Um grande abraço, Dona Marli. Espero que a senhora já esteja bem melhor. Tô com muita saudade. Tem que ir ver a senhora. A audiência é grande, hein? Bom, hein? Uhum. A Rosana ali, bom dia. Alegria estar aqui novamente com um assunto Rosana incrível. Ali. Vamos lá. Fora da caixinha. Exatamente. Sou Eli Castelo Branco, bom dia, família Vivenciana, bom programa, feliz domingo. Nancy Lima, bom dia. A Fernanda está colocando aqui, bom dia, Maria Tereza. Fernanda Cassal. Bom dia, Fernanda. E amigos, adorei a escolha da cor da sua roupa, é a cor da Marcela. E o título do seu livro foi escrito no dia 8 de março, é o aniversário da Marcela. Beijo, querida. Ai, olha só, tá vendo? Nada é por acaso, gente. né? Tudo tem um significado. A Célia Maria Dias Gomes, bom dia. É, amo essa fofura. Amo esse programa. É. Bom dia, é o Piero. Bom dia, queridos vivencianos. Excelente programa a todos. O Edson Andrade, bom dia, amigos. A Célia Bila, bom dia, vivencianos. Mais um dia de muito aprendizado com essa equipe incrível, incansável. A Antônia, parabéns ao senhor Oswaldo Barbosa. Feliz aniversário todo dia. Já falamos semana passada do Barbosa, né? É. A Fernanda, mais uma vez, eu gosto muito desse pouquinho que a espiritualidade permite que eu veja. É muito gratificante até mesmo ver minha filha, é um presente que eu recebo. É. É. Agora, a Fernanda... Está respondendo, Fernanda, sobre a enquete, né? Exatamente. Mas a Fernanda, por exemplo, eu não sei se ela respondeu, se ela adora o mundo que a gente não vê, não, porque ela morre de medo também de espírito. A Fernanda? É. Ô, louco! De vez em quando ela leva um susto. De vez em quando ela leva um monte de susto lá, né? Mas também esses espíritos dão susto na gente de vez em quando, né? É lógico, né? Esse tempo ela estava contando que ela saiu no quintal à noite... Aí só viu, pegou, preciso conversar com você. Pegou no braço dela, falou, preciso conversar com você. Agora não, dá licença. Mas falou bu. Faltou fazer isso. Saiu correndo para dentro de casa, falou, não, fala outra hora, agora não. Eu acho que todo mundo tá falando não aí. Uhum. Morreu de medo. A Letícia Pereira, de Andrade, excelente dia, amigos vivencianos. Sempre grata por esse aprendizado maravilhoso que o programa traz. Antônio Varoto, mais uma vez. Como é bom ouvir quem se sente inspirada e aspirada pela educação. A Neuza Alves, bom dia, amigos vivencianos. Jamil Lima, bom dia, vivencianos. Questionar quando questionamos, nós temos a oportunidade de corrigir ou aprender com o outro. Deus abençoe a todos. Jamil Lima, de Maricá. É construtivo, né? Muito construtivo. É, questionar, né? Ele falou questionar. Isso é importante. Que a Tina Neca, queridos... Ah, a Tina Neca estava sumido, lembra? Ela colocou aqui, queridos amigos, estive um tempo afastada por necessidade íntima de recolhimento, mas sigo acompanhando com carinho. Hoje retorno com gratidão, feliz por estar novamente com vocês, aprendendo nesse espaço de luz. Paz e bênção a todos. Ana Paula Antunes também, um bom dia. Gisele, lá de Itaberá. Bom dia a todos. Ela, o Rivail e o Marlon Brando estão mandando lembrança aqui para a gente. Só pegar o gancho da Tina Neca, quero mandar um abraço para o Aécio, que não está em condições de mandar mensagem, né? Uhum. Mas tem escutado. Tem escutado o programa, tem ouvido o programa. Então, mandar um abraço lá para ele. A Gisele, mais uma vez, Carlinhos, Jorge, Rodrigo, Rui, Tião, estamos esperando todos vocês aqui. Tá vendo, pessoal? Ana Cristina, bom dia, amigos. Deus abençoe. Valdeci Braulio. É pergunta, né, Carlinho? Depois você faz na hora da volta. Depois volta na pergunta. A Elaine Renault, bom dia. O Antônio Bessa também. Fábio Salgado. Fábio é lá da Fábio da Casa da Marcela e também vai na Casa da Paz. Vai também. É. Fábio, marido da Cláudia. Uhum. Amineris. Amineris. Amineris. Amineris. Minha chefinha bom lá dia, do Centro Paula Souza, linda. Bom dia, minha querida Maria Tereza. Você é luz. A Ludmila também aqui. Ludmila Lamana. Bom dia a todos, amigos. O pessoal do TV Espaço Espírita, bom dia. Excelente programa. Obrigado pela parceria. Conectando de Barra Velha, Santa Catarina. Olha. Ó, Joélia Vasconcelos, Serra Talhada, Pernambuco. Terra de Lampião. Ah, tá lá? Eita. Ah. Uhum. Aí, ó. Legal. Isso aí. E a Claudinha Ribeiro também manda bom dia, amigos vivencianos. Uma linda e abençoada semana a todos. E no WhatsApp, a gente tem participação aqui do João Ramalho, entrou aqui, mandando bom dia. Você tem o Oswaldo Barbosa, bom dia, família vivenciana. Lá vamos nós iniciar a semana com momentos de paz e alegria. O Iramir também mandou aqui, o Marcos Gaio Gama mandando aqui bom dia a todos os amigos vivencianos. O João Paulo Gonçalves, lá de Pernambuco também. Irami, então, comenta aqui também, gratidão a todos vocês, irmãos queridos, vivência espírita, Jesus conosco sempre. Vamos fazer o intervalo, Rodrigo? Vamos lá. E a gente vai com qual música? A música Amigo Invisível, Grupo Castelão. Ah lá. Aí, viu? Tudo é do visível ao invisível, tudo é maravilhoso. Vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Chegou o aplicativo da Rádio Vivência Espírita. Leve a nossa programação com você em qualquer lugar, a qualquer momento.

programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Adoro o Mundo que a Gente Não Vê. E nós estamos aqui com a professora Maria Tereza Ferreira Cirino, que é professora, já foi secretária de Educação de Jacareí, professora de Matemática, Geometria e Física. O seu currículo é muito extenso e muito grande, né? Na área da educação, né, Maria Tereza? É, eu fiz as pedagogias da vida também, fiz psicopedagogia, fiz várias pós, né? E psicologia. E psicanálise. E uma outra coisa interessante também, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp em modelagem matemática e o meu objeto de estudo foi transgênicos. Isso em 2001, 2002. Eu estudei profundamente a questão dos transgênicos, quando não era autorizado no Brasil ainda. E estudei sobre a questão da soja, soja convencional, orgânica, né? E transgênica. Nossa, descobri coisas assim, né? Mas, enfim, coisas da vida. É estudiosa pra caramba e não é nóia. Já viu? E o Brasil, você que trabalhou com agronomia, é um celeiro pro mundo, né? É um celeiro pro mundo. Olha, quando eu tinha 15 anos de idade, caiu na minha mão um livro chamado A Terceira Visão do Lobisang Rampa. Sim, muito bom. Muito bom. Eu li o Terceira Visão, foi quando eu... E dali já foi Você e a Eternidade, Caverna dos Antigos. E eu li os 13 dele. Eu li os 13. Quem recomendava Lobisang Rampa é Chico Xavier. Recomendava para você sair da caixinha. Né? Eu saí total. Com 15 anos eu saí total. Depois eu tinha 17, eu fui fazer umas oficinas de parapsicologia com Hernani Guimarães, com Henrique Rodrigues, tirei foto da aura, fui estudar a respeito. Direto com ele ou com os livros? Com essas os livros. Coisas todas. Não, eu tava falando assim, o Hernani Guimarães você conheceu? Conheci pessoalmente. Ele foi em Campinas, foi no auditório da Câmara Municipal, que ele foi lá para dar um curso e lá eles montaram um lugar que a gente ia tirar foto da aura. Eu tenho até hoje as fotos guardadas. É. Killer, né? Fotografia. Foto Killian. E aí comecei a estudar a respeito também e tal. E o Lobisang Rampa, no livro Capítulos da Vida, ele fez algumas colocações que eu pensava... Faz tempo, né, gente? 15 anos, né? Eu nem vou contar quantos anos faz, porque vocês vão saber a minha idade. Mas não tem importância. Eu vou fazer 70. Eu vou fazer 70 anos, então não faz tempo. Aí ele falava assim... Que porta que não parece. Terras emergirão e terras submergirão. Né? Ele falava que o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico iam se ligar lá pelo estuário do Prata, porque ia separar aquela parte. E falava também que a região de Goiás, algumas regiões do Brasil que iam emergir, outras iam afundar, com a questão das águas. E ele falava, mas o Brasil é o celeiro do mundo. Lá na frente é o Brasil que vai sustentar o mundo. Que vai alimentar o mundo inteiro. Vai, né? Alimentar o mundo inteiro. Lá no livro do Lobisang, quando eu li isso, eu falei, nossa, eu falei, acho que eu vou morar em. Vou lá para Goiás. Eu não pensava assim. Mas esses pessimismos aí sempre existiu também, né? Eu fui dar uma aula sexta-feira. Aí eu tenho que falar sobre o problema de reprodução humana. Malthus, já em 1800, ele já dizia que haveria fome no mundo, porque enquanto a humanidade cresce geometricamente, a produção é aritmeticamente. Exponencialmente. Tudo, né? Isso caiu por terra, porque o mundo está crescendo, está aumentando, novos alimentos estão surgindo, então... Essa coisa pessimista aí cai por terra, né? Luz e sombra sempre vai existir, rico e pobre sempre vai existir, sim. Desigualdade social sempre vai existir. Fome, né? A fome, né? Quer dizer, todas essas coisas. Agora, o que cada um faz no espaço que ocupa, nessa identidade que é... Eu falo que a gente tem o nosso DNA neurológico, sim. Nosso DNA é individual de cada um, né? E esse espaço que você faz uma linha invisível assim, desce, esse é o meu território, só vai passar para dentro o que eu deixar passar. O que eu não deixar passar não vai entrar. Mas daqui de dentro para fora, eu tenho. É um universo. Sim. Eu posso expandir muito, eu posso fazer muito, né? Mas tem, sempre vai existir, mas graças a Deus tem tecnologia, né? Tecnologia do transporte, que é o que aproxima as... Tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas né? Mas eu, quando eu vejo tecnologia, eu sou suspeito para falar, né? Você é da área? Você é da área, né? Mas você tem tecnologia... tecnologia se aplica a tudo. Tecnologia aplicada à educação, tecnologia tudo. Aplicada ao transporte, tudo. Tecnologia aplicada à informação e comunicação, né? Eu sou da área de tecnologia de informação e comunicação, mas... Eu tenho um filho que é também. Transporte, que é o que a gente falou agora, né? Você fala o trem, você fala navio, você fala aviões. Uai, vai sair e tudo mais. A Embraer está fazendo o carro voador aí? Carro voador, mas você fala assim, aproximou e diminuiu, encurtou o tempo para chegar de um ponto ao outro. Então você consegue trazer pegar o alimento do Brasil e levar para o outro lado do mundo mais rápido do que era antigamente. Não, tem muitos aspectos que são extremamente positivos na medicina. Salvou, né? Vidas, né? Claro, você pega o transporte igual a Santos Dumont, viu? Ele sendo usado para guerra, que é o lado negativo também. Tudo tem. Né? Então, mas eu vejo que o Brasil, no contexto de celeiro do mundo, né? Que Chico também fala isso, Humberto Campos lá no livro Brasil, Pátria do Evangelho, né? Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho. Um dia seremos Pátria do Evangelho. Coloca nessa posição de referência para a parte do agronegócio, né? Do agro, falo no sentido de alimentar o mundo, né? É. Muito interessante. Qualquer coisa que a gente imaginar tem um lado também, digamos, negativo. A própria natureza tem um lado negativo, né? Se você... A uva é uma delícia sozinha, mas ela vira vinho também, cana-de-açúcar vira álcool, né? Tijolo terra misturada com água vira tijolo, todas essas coisas aí. A água pode virar tudo. Exatamente. Então, não adianta a gente ficar se martirizando que isso que está acontecendo, que o que está sendo criado hoje pode ser usado para negativamente depois. Qualquer coisa pode ser usada, né? A energia atômica é uma das melhores que existe e a gente sabe para que ela serve também. E agora o grande questionamento em todos os aspectos é a questão da IA, né? Da inteligência artificial. Exatamente. Né? Então, mas tem coisa mais legal do que isso? A gente, toda semana a gente solta aqui no final como é que fala? A imagem do dia. Então, no final, o Rodrigo vai soltar a imagem do dia aqui relacionada ao nosso programa. Quem vem faz, pela IA, né? Quem faz é a IA. Que legal. Então, esse livrinho aqui. Talvez tenha sido um dos primeiros no Brasil que nós fizemos, que ele é psicografado, né, que eu psicografei, do Tiaguinho, mas todas as figuras são feitas por IA. Foi em 2021, né? Todas feitas por IA. E o Rodrigo que fez as imagens, pediu as imagens para o IA, e as imagens são... bem significativas. É o que é relacionado ao tema, né? Retrato. Tá assim, e ele pediu o que queria no estilo de Portinari, feito a carvão, todas as imagens. E a IA fez pra gente. E Portinari conheceu o professor Euris Borsanufo. Né? Os pais do Portinari foram curados pelo professor Euris Borsanufo. E aí ele, falando de educação, né? Ele fez um quadro de Eurípides, que hoje está lá em Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec. Uma vez eu fiz participei de um congresso lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, que era Educação e Espiritualidade, né? Com a Dora Encontre. E a Dora Encontre leva, e uma das palestras foi específica sobre a questão da educação espírita lá em Minas, né? Pelo Borsanufo. Então, Tereza. O Dinho está colocando aqui se você é sócio da Rita Lee. Quem? O Dinho, nosso amigo Dinho. Ah, é? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu tenho cabelo assim, corto franja, sou desse jeito, desde que eu me conheço por gente. Agora, o povo fala mesmo, né? Aí quando, né? É porque eu não tenho cabelo branco, viu, gente? Só vocês... Não, eu ele tenho. Também... Você eu tem um tenho. Pouquinho, né? Eu não tenho, porque eu escondo todos, óbvio, né? Eu escondo todos com essa cor aqui. Aí todo mundo fala, Rita Lee. Ó, eu gosto de cantar também. Eu canto Rita Lee também, viu? É legal. Só pra dizer. Ok, tem pergunta aí, não tem, Carlinhos? Tem, é do Valdeci Braulio. Valdeci Braulio pergunta, diz assim... Paulo de Tarso divulgou abertamente o cristianismo para não cristãos. Será que os espíritas também devem divulgar abertamente o espiritismo para os não espíritas? Só. É natural, porque assim, você ser espírita e viver sobre a doutrina, né, sobre os preceitos, quando, apesar que eu não tenho muita mansidão na fala, minha fala é uma fala forte, né? Mas amor ao próximo, respeito, caridade, né, benevolência, enfim, todas essas coisas, você não precisa falar, ó, isso é espírita, e fala, né? Mas a sua atitude, a forma com que você se coloca no mundo, seus exemplos, né? A forma com que você lida com o outro, tudo isso é ensinamento, né? E é um ensinamento espírita. E tudo isso é percebível pelas pessoas. Pois é. Porque uma coisa que acontece bastante... Não, eu não sou perfeito, sou ser humano, também tenho as minhas, né, as minhas questões, minhas manias, meu jeito de ser e tal. Mas sempre foi muito claro para mim, desde muito pequeno, muita gente que chega... pessoas que chegam, a gente está conversando, falando, nossa, eu estou me sentindo tão bem falando com você. Eu adoro abraçar as pessoas, sabe? Eu abraço as pessoas. E um dia eu tive certeza que meu abraço é curativo, é mediúnico, quer dizer, equilibra, né? E eu gosto, desde... Eu chego no, na escola, abraço todo mundo. Eu chegava na secretaria, abraçava todo mundo. Eu chego lá no Paula Souza, em São Paulo, abraço todo mundo. E assim, é uma troca de energia, é uma coisa, né? Então, as pessoas falam, nossa, estou me sentindo tão bem, o que aconteceu? No livro tem um dos textos aí. Eu conhecia bastante o Rubem Alves, né? Porque ele é de Campinas também, morava na rua de cima da casa da minha mãe. E ele é escritor, né? E os livros dele infantis, lindos, maravilhosos. Eu sempre adotei os livros. E eu levava ele no colégio, lá no Colégio Integrando Itatiba, para vários momentos, assim, né? Abertura de ano letivo, a feira cultural, essas coisas eu levava. E então eu tinha uma amizade com ele. E toda vez que ele ia lançar um livro, lá na FENAC, no Shopping Dom Pedro, eu ia lá assistir. Não só ele, eu sempre fui assistir, né? Lançamento de livro dos autores. E aí, uma das vezes, eu fui falar com ele, fui no lançamento, falei, eu preciso falar com você sobre um projeto chamado Abrigo de Luz, né? Que eu tinha intenção... Bom, enfim, aí ele falou, ah, vai lá no consultório, porque ele era psicanalista também. Vai lá no consultório, tal, a gente conversa. Tal. Aí marquei com ele e fui. Chego lá no consultório, quando eu chego, ele está chegando de carro, eu chego, ele falou, ai, que bom que você chegou, mas ó, entra aí. Abriu a porta da sala dele e falou, senta, espera um pouco, que eu estou meio atarantado, estou com um monte de problema aqui, já que eu venho. E saiu. Saiu, dali uns 10 minutos ele voltou. Ele falou, ai, Tereza, desculpa, nervoso que ele estava. Você desculpa, é que a minha secretária passou num concurso público e ela simplesmente me avisou ontem à noite que a partir de hoje ela não ia vir mais. E eu com um monte de paciente para atender, um monte de coisa para resolver, pagamentos para fazer, e ela que fazia tudo, e eu... Nossa Senhora, fiquei desesperado. Cheguei aqui, dei uma ajeitada, cancelei alguns pacientes para depois eu olhar para isso, tal, tal, tal. Mas dá tempo da gente conversar. Vamos conversar. E ele estava tão nervoso que eu virei e falei assim, ô, Rubem, posso fazer uma oração para você? Ele olhou assim, porque ele é, né, presbiteriano lá. Ele olhou assim para mim e falou, pode. Eu falei, ah, então dá licença. Ele estava sentado na poltrona, eu levantei de onde eu estava, fui lá. Falei, fecha os olhos, respira fundo. Respira fundo, pus a mão na cabeça. E fiz uma oração para ele. Fiz uma oração como sempre eu faço para as pessoas, porque eu intuo, né? Uhum. Obrigada, viu? Uhum. Meus meninos, minhas meninas lindas. Eu intuo o que é para falar. E aí eu fiz a oração, intuí. Daí fiquei um pouco em silêncio. Fizemos um Pai Nosso para terminar. Aí, a hora que eu terminei, eu falei, e agora? Ele falou, nossa, mas o que você fez aqui? Ele estava na paz. Uhum. Eu falei, ah, eu pus umas pitadinhas de luz aí para você, uhum, para te equilibrar, porque você ia ter um infarto. Uhum. Ele falou, nossa, agora estou bem. Não, minha preocupação foi tudo embora, agora estou bem. então vamos conversar. Aí a gente conversou e daí eu fui embora. Aí eu pensei assim, ó, a audácia minha, fazer uma oração para o Rubem Alves, né? Uhum. E aí a gente entende que independe quem é a pessoa, qual é a hierarquia, qual é a posição, qual é o poder, somos todos seres humanos, com as nossas forças, mas também temos as nossas fraquezas. E os contextos que a gente vai vivendo, muitas das vezes, às vezes nos desequilibram. E aí? E aí, como que a gente se conhece? Em que a gente se baseia? Né? Em que preceitos cristãos que nos fortalecem para que a gente olhar para aquilo e não olhar como uma tragédia, como um problema? Olhar e falar assim, bom, é uma grande oportunidade de eu repensar de que estratégias que eu faço para lidar com isso. Né? Essa carta que eu recebi psicografada, ela foi assim, o ponto final, sabe? A chave total de me trazer totalmente essa consciência daquilo que eu já pressentia, mas que eu tive certeza a partir daí. E aí... Maria Tereza, tem outra aí especial para a gente falar um pouquinho sobre ela também? Você escolhe, que você gosta então, bastante. Então, sobre carta... Não, outra carta não. Qualquer mensagem, outro, né? Outro texto, né? É. Ah, tem vários, né? Claro, eu vi aí. Tem vários muito interessantes, assim... Enfim, tem uma... Quando meu pai faleceu, meu pai falava assim para mim. A minha mãe faleceu de câncer. Uhum. E 10 anos depois... Meu pai viveu mais 10 anos. E ele tinha fumado durante 30 anos. Fazia 40 que uhum. ele não fumava mais. Mas ele teve efisema pulmonar. Uhum. Em função disso, ele teve um pneumotórax. Mas meu pai falava sempre a mim... Eu tinha uma relação muito estreita com ele, porque eu tenho uma irmã gêmea, e a relação estreita da minha irmã era mais com a minha mãe, e a minha sempre foi mais com meu pai. E ele falava assim para mim, olha, filha, meu pai era da área da saúde, estudou depois de que a gente nasceu, ele era dentista, mas sofreu muito também, enfim. E ele falava assim para mim, olha aqui, eu vou falar uma coisa para você. E meu pai era ateu. E ele falava assim, vou falar uma coisa para você. A última coisa, se eu tiver um pilipaque, qualquer coisa, a última coisa que eu quero na minha vida é ficar internado numa UTI, pendurado nas coisas. Você deixa eu morrer. Ele falava assim para mim. Ah, tá bom, pai. E ele estava morando em Itatiba, eu estava morando lá, e todo dia eu passava na casa dele, ele tinha tido uma pneumonia, que ele tinha ficado internado, tinha saído, tal, tal, tal, estava se recuperando. E um dia à noite, novembro, dia 3 de novembro, eu tinha emendado o feriado de finados, eu fui lá na casa dele à noite e falei, ah, eu vim tomar uma sopa junto com o senhor para a gente conversar um pouquinho, tal, tal, tal. E a gente estava jantando, tomando. Eu tinha uma governanta que cuidava dele, ele vivia sozinho. E eu falei para ele assim, ó, não estou gostando, eu estou escutando um monte de gatinho aí. Eu não estou gostando. Eu vou levar o senhor lá no hospital, vamos fazer uma inalação lá, porque a inalação de casa não está adiantando. Ele falou, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí, amanhã cedo, se quiser, eu vou. Eu falei, bom, então tudo bem. Então faz a inalação aqui, depois que a gente comer. Aí ele foi para o quarto para fazer a inalação. Eu falei, só vou embora depois que o senhor terminar a inalação. Enquanto isso, eu vou pedir para o médico prescrever a inalação para amanhã no hospital. Tá. Ele foi para o quarto... Eu fui lá, peguei o celular, falei com o médico e tal. Aí, quando eu volto para a cozinha e passo na porta do quarto dele, ele estava no chão, com a cara caída no chão, o inalador longe e ele lá. Eu entrei, ele era um homem fortão, né? Já ergui, encostei ele na cama, ele estava assim do lado, encostei ele na cama, eu sentei na frente dele para segurar, segurei a cabeça dele, ele estava roxo e ele não respirava. Na hora, eu fiz uma respiração boca a boca nele. E aí ele voltou, mas não voltou consciente. Voltou a respiração. Eu chamei a Edna, a governanta dele, falei, traz meu celular. Já liguei para o SAMU para já ir buscar. A gente saiu dali. Em menos de 10 minutos, a gente já estava na Santa Casa, lá em Itatiba. E a gente chegou no pronto-socorro. Aí os médicos estavam lá, eram pais de alunos do colégio. E o doutor Antônio falou, o que, que ele é seu? Eu falei, é meu pai. Ele falou, então você fica aí para fora, ninguém não entra aqui. E levou ele lá para dentro, e eu chorando, aquela coisa. Aí ele teve um pneumotórax, eles puseram um dreno. UTI. 31 dias na UTI. Era o que ele não queria. Entendeu? E ele tinha falado para mim que era para deixar ele morrer. Você acha? Uhum. Aí tem uma poesia que eu escrevi, que está aqui, aí depois eu comento a respeito. Mas eu vou ler a poesia, tá, que eu acho que vale a pena. Uhum. Quando o coração escolhe. De repente encontrei-o, desfalecido, caído ao chão. Toquei-lhe os ombros, nada aconteceu, imóvel permaneceu. Num puro inocente gesto, seu pesado corpo ergui. Lá estava o grande homem, costas apoiadas na lateral da sua cama, cabeça pendente para trás, não respirava. Outro gesto puro e inocente, minha boca em sua boca, minha expiração, sua inspiração, a energia vital voltou. Até aquele instante, as escolhas que não foram minhas pela razão, preciosamente aconteceram pela intenção do meu coração. Tive dúvidas um dia, como puderam ser tão precisas as minhas atitudes? Hoje percebo que audácia crer que coube a mim qualquer controle. Não, nunca esteve em minhas mãos. Fui apenas instrumento da luz do coração. Quanta sabedoria, quantos valores e riquezas pude ainda aprender com você, meu querido pai. Toda a minha gratidão por mais este presente. Muita luz e muita paz no coração de sua preciosa alma. E não se esqueça, eu te amo. Né? E eu sempre falava para ele assim, pai, eu sei que o senhor é ateu, mas vamos aprender a fazer a única oração, uma oração que é bíblica, que é maravilhosa, a oração do Pai Nosso, que é isso, né? Não é de oração do Pai Nosso, não sei o quê. E eu sempre falava, porque ele vivia internado, né? Uhum. E vinha, um ano e oito meses assim. Aí, um dia, eu fui num batizado de uma criança e ganhei... Sabe aqueles tercinhos bem pequenininhos, assim? Uhum. Tercinho. Eu peguei aquele tercinho, fui lá no hospital, falei, ó, vou dar um tercinho para o senhor. Esse tercinho, cada bolinha para a gente fazer... Nós não vamos fazer Ave Maria, não, só Pai Nosso. Aí, de tanto eu encher a paciente, falou, tá bom, ensina essa tal dessa oração do Pai Nosso para mim. Aí, eu ensinei. E aí chegou uma hora que eu chegava no hospital ou chegava em casa, quando ele saía do hospital, eu ficava em casa, não ia mais para a casa dele. Eu organizei um quarto de hospital em casa e foi assim. Aí ele falou assim, não, antes da gente começar a conversar, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Aí a gente fazia junto a oração do Pai Nosso, aí depois a gente conversava. E eu recebi na época também uma carta psicografada da minha mãe, agradecendo por toda a paciência, porque tinha que ter paciência, né? Porque ele não era fácil. Ele era maravilhoso, mas na doença, ele ter que depender dos outros para tudo, ele não se conformava, né? E aí minha mãe agradecendo de toda a paciência que eu tinha para cuidar dele, para tudo que a gente fazia, e falando assim, olha, minha filha, ele ainda vai passar por mais um tempo de sofrimento para apurar um pouco mais esse coração duro que ele tem para com ele mesmo, para ele chegar no plano espiritual um pouco melhor, para ele ter um pouco mais de entendimento a hora que ele chegar aqui. Porque ele está aprendendo essas coisas com tudo que está acontecendo e com as coisas que você tem falado com ele, né? E aí foi o que aconteceu, porque lá na frente eu recebi uma outra psicografia que ele estava trabalhando como porteiro de um lugar lá, falando quem que entrava, que jeito, ele falava, imagina meu pai do jeito que ele era, né? Uhum. Ele está de porteiro lá, uhum. É para aprender mesmo. Arlete entrou aqui, a mãe girafa, né? Ah, ela está dizendo, eu estou muito feliz por ver vocês tão bem acompanhados. Ah, bonitinho. Admiro a T. Eu admiro a Arlete também. Amigos, vocês... são todos iluminados. Obrigado, Alete. Um grande abraço. Está sumida, né? Então, Maria Tereza, cada textinho que você está puxando aí, texto, né? Importante, cada mensagem dessa, está sendo um aprendizado. Vamos falar de mais outra aí? Vamos falar de mais outra? Se você quiser, pode abrir aleatoriamente, né? É. O que você achar mais assim, bem... É claro que você estava escrevendo para um público. Então, você estava escrevendo para um público, então sempre vai atingir a gente mesmo. E vou falar uma coisa para você. Quando eu reuni tudo em ordem cronológica, porque eu fazia o arquivo no computador com as datas de entrega, Quando eu reuni tudo e depois fui lendo na sequência para mandar para o editor, para poder organizar tudo, eu falava assim, nossa, eu nunca li o do mês anterior para escrever do mês seguinte. Mas quando eu pus tudo na ordem e aí eu fui lendo para organizar o livro, eu falei, nossa, muito... Parece que foi costurado uma coisa na outra, sabe? Foram costuras, assim, muito, muito interessantes, assim. Foi bem bacana. Ó, eu abri um aqui, paredes não falam. Vamos ver. Sabe aqueles dias em que suas antenas internas... Aí, ó. Tá vendo? Suas antenas internas estão todas ligadas e, de repente, você sente, desde o maior amor quanto as maiores dores do mundo? Não sei cada um de vocês, leitores, mas tenho certeza de que muitos entendem na mente ou no coração sobre o que estou falando. Tenho estado assim, com muita intensidade, nestas últimas semanas, onde o grito do mundo tem ecoado em meu coração, desequilibrando e equilibrando cada instante, cada sensação. Todas as vezes que me senti assim, e não foram poucas, é como se estivesse nas últimas peças de um puzzle, sedento pela conclusão, para que o todo construído por pequeninas partes resplandecessem aos olhos de satisfação e contentamento daqueles que participaram de toda a construção. E aí, e por aí vai, né? É, na verdade, esse texto aqui, ele vem muito com relação à criação da FATEC em Jacareí, né? Eu fui diretora lá em 90, 91, na Agrícola de Jacareí, e volto em 2004, por qualificação, por concurso, do Centro Paula Souza. Eu tinha sido pela Secretaria de Educação do Estado, o Fleury mudou, botou todas as escolas técnicas da Secretaria de Educação lá na Secretaria da Ciência e Tecnologia, eu tinha um cargo, e eu saio, foi quando eu vim ser diretora do Olimpicatão aqui, implantar a escola padrão na época. E aí, daí eu saio da rede privada, lá da escola particular, aí apareceu qualificação de diretor, e eu prestei e fiquei em três listas tríplices, eu na Bento Quirino, em Campinas, Benedito Storani, em Jundiaí, e na Agrícola de Jacareí, na ETEC Cônego José Bento. E aí eu venho para Cônego. São Paulo me designa para vir para Cônego. E eu passei por eleição, por tudo, e fiquei na lista tríplice. Aí eu venho para Cônego, e quando eu chego na Cônego, eu olho... Primeiro que estava meio assim ruim a escola. 14 anos depois eu volto e estava mal. Aí eu olho e falo, não, vou levantar isso aqui. Vamos reconstruir a identidade, nós vamos fazer um monte de coisa. E eu olhava e via uma faculdade de tecnologia. Eu via. Eu via com os, não com esses olhos, mas eu via com os olhos intuitivos. Em 2005, eu pus no plano plurianual de gestão que a gente ia criar uma faculdade, e passei pelo conselho de escola e comecei a imantar as pessoas nesse sentido. Foram 7 anos. A professora Laura, superintendente do Paula Souza, me deu sinal verde para trabalhar nessa direção. Aí, quando muda o governo do Alckmin e entra o Serra, ela me chama e fala, sinal vermelho, em Jacareí não vai ter FATEC. Eu falei, vai. Não, mas já estou te falando que não vai ter. Eu falei, bom, você está falando que não vai ter, mas eu estou falando que vai ter. Então, vai ter. Ela falou, mas você é teimosa. Eu falei, não é teimosa. Já tinha materializado. Sinto. No... Uhum. Eu sinto, eu sei, já está, ela já, sabe, vai ter. E aí eu continuei a fazer os movimentos todos. Aí tinha os candidatos a governador, né? Aí o Alckmin volta para ser candidato a governador, aí o Mercadante e o SCAF, lá do Senai, e o SCAF. E eu... na última missa que teve daquela feira que acontecia na escola, que eu não gosto nem de falar o nome, que aconteceu? Eu fiz uma moção de apoio, que eu não gosto de abaixo-assinado, esse nome eu não gosto, eu gosto de moção de apoio, que a cidade inteira já tinha assinado, eu tinha feito uma audiência pública na Câmara, um monte de coisa. E a professora Laura, que essas faixas de FATEC Jacareí? Quem que mandou fazer? Eu falei, eu mandei fazer e distribuir para a cidade, porque vai ter FATEC aqui. E aí os três se comprometeram comigo. Foi na época que eu falava assim, aquele que entrar para governador, se criar... E o SCAF garantiu que se ele fosse governador, ele ia abrir. O Mercadante também e o Alckmin também. O Alckmin olhava para mim e falava, político. Maria Tereza, não precisa nem falar mais disso, eu já sei que você quer criar a FATEC Jacareí. Político promete tudo. Hã? Político promete tudo. É, pois é. Aí, o que, que aconteceu? O Alckmin entra, a professora Laura liga para mim numa quarta-feira, 5 horas da tarde, você tem por que é importante ter a FATEC? Eu falei, tem, porque eu apresentei numa audiência pública lá na Câmara. Então, manda para mim agora, eu vou mandar para o governador. Eu não sei o que ele vai anunciar, ele vai fazer um governo itinerante, e não sei o que ele vai anunciar aí no Vale. Aí eu mandei para ela e falei, ele vai anunciar, ele vai anunciar. Aí, no dia do governo itinerante, que foi no Parque Tecnológico, eu fui lá, óbvio, e aí ela me fala assim, olha, tá vendo aquele auditório de 100 pessoas? Ele vai fazer uma fala lá, depois ele vai para o auditório de 1.000 pessoas. Falei, ah, eu vou entrar nesse auditório de 100 pessoas. Ah, eu vou entrar. Eu consegui entrar. Aí entrei, fiquei sentada numa posição que a hora que ele saísse do palco, ele ia ter que passar do meu lado. Eu fiquei ali. A hora que ele desce e vem passando, eu levantei, fiquei na frente dele, governador. Ele olhou para mim e falou, fala, Maria Tereza. Aí eu pus a mão, falei, dá licença. Pus a mão no coração dele, assim, ó. Falei, olha, eu quero agradecer desde já, porque depois lá, naquele auditório grande, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Eu quero agradecer desde já. Ele falou o quê? Que o senhor vai anunciar a criação da FATEC Jacareí. Ele pegou, deu uma risadinha assim para mim e não falou nada, nem se ia, nem se não ia. Deu uma risadinha e saiu. Eu falei, ele vai falar, ele vai falar. Aí fui para o auditório grande. E aí ele fala, cidade por cidade. Quando ele chega em Jacareí, agora eu vou falar o que está anunciado para Jacareí, o que, que vai ser em Jacareí. Nós vamos criar a FATEC Jacareí. Nossa Senhora! Aí eu... Sabe? Então, desse texto aqui, é a última pecinha que faltava. Aí você gravou, né? Você gravou. Rápidas palavras, o que é FATEC? É Faculdade de Tecnologia. Do Centro Paula Souza, que forma tecnólogos e que ali trabalha com a parte de pesquisa. E a minha ideia é, tendo a FATEC, que depois eu também pus o nome de FATEC, professor Francisco de Moura, que é o maior ambientalista de Jacareí, o seu Moura, que foi professor na agrícola, eu conheci pessoalmente, ele já faleceu, mas é o cara. A FATEC foi construída onde a feira colocava o parque, e eu já imaginava o prédio lá. A FATEC, junto com a ETEC... Eu falo assim, aqui vai ser um centro de pesquisa tecnológica na área ambiental. Nós temos aqui um rio que passa no fundo da escola, área de APP, nascente. Nós temos tudo aqui para estudar a parte de tecnologia ambiental. E o mundo vai precisar. Isso foi em 2011. 2011. E aí o primeiro vestibular foi no segundo semestre de 2011 para iniciar em 2012. E aí o pessoal disse, eu falei, professora Laura, o que eu faço agora? Problema seu, você inventou, agora você que vai criar, você que vai lá se virar, problema seu. Eu falei, ah, é? Então eu vou criar. Aí fui na CESU, lá no Paulo Souza, falei com o professor Ângelo, ele veio conhecer a agrícola, falei onde devia ser o prédio, aí eu fui para São Paulo, escolhi qual era o prédio, tudo que a gente ia fazer, e aí começou a construir o prédio, e aí o Ângelo falou, vamos esperar acabar de fazer o prédio, depois a gente abre a faculdade. Falei, não, já separei 3 salas na escola agrícola, a gente tem 2 laboratórios, um de química e um de bromatologia, dá para começar o curso de meio ambiente e recursos hídricos no período da manhã, nós vamos começar já, a hora que ficar pronto, muda para o prédio novo, mas já... E aí começou. Veja, isso em 2011, 2012 começa. Quantas turmas já se formaram? Olha o que o mundo está passando com relação a recursos hídricos, a questão ambiental, as questões climáticas, tudo o que está acontecendo, a gente precisava de especialista na área. E são as únicas vagas públicas do Vale do Paraíba nessa área é na FATEC, em Jacareí, na área ambiental, e depois a gente criou o curso de geoprocessamento. A gente não, porque eu não faço parte da FATEC, eu sou de ETEC. Eu não estou lá, mas eu não criei para mim. Eu criei para a humanidade, eu criei uma visão de futuro, nesse sentido. Eu falo eu criei, mas teve muitas mãos para conseguir criar. Só que a minha visão, o mundo que a gente não vê, me intuía fortemente e eu nunca desisti, porque eu tinha certeza, que é a minha fé interna, de que a gente ia conseguir. E a gente conseguiu. É esse texto aqui. Legal. Calinho, faz a pergunta da do Ari. Da Let, da, e do Ari também tá tem. Mais tempo no... Então faz a do Ari primeiro. No WhatsApp. O Ari é com o Rodrigo. No Ari está no WhatsApp aqui. O Arímana, bom dia, família vivenciana. Bom dia, querida professora Maria Tereza Cirino. Pergunta. Gostaria que a querida professora comentasse duas frases. Uma de Eurípides Barçanufo, que diz: invisibilidade não significa ausência. E dois, do Saint-Exupéry. Não sei falar isso aí em francês. Saint-Exupéry. Esses nomes franceses. Saint-Exupéry. Acabei de falar. Saint-Exupéry. Já gastou o francês. Exupéry. De fazer um estudo de novo do Pequeno Príncipe. Do Pequeno lá pela Príncipe, Academia, né, de Letras de Jacareí. Que diz que o essencial é invisível aos olhos. Um domingo abençoado a todos e muita gratidão à professora Maria Tereza. Pois é, olha, você bateu na mosca. É exatamente isso que o Saint-Exupéry colocava. Exatamente, as duas frases elas se integram, né? Porque o essencial é invisível aos olhos, né? Quando ele fala que é invisível aos olhos, é nesse sentido, né? A gente está num mundo que a gente vê, que é um mundo, esse mundo material, que a gente se liga com as pessoas, com os objetos, com as instituições, com tudo. Ele é a ferramenta, é através dele que as coisas vêm e acontecem, através desse corpinho material aqui, mas que a gente é intuído e as coisas vêm. E as ações de cada um de nós, de cada um de vocês, de cada uma das pessoas. Eu acho que fica claro, para mim ficou muito claro, de que a gente é muito escolhido. Existe um arranjo nesse mundo invisível. Eu falo que é um arranjo, né? Mas uma arquitetura de espiritualidade, de conexões, vamos dizer, que intuem naquilo que cada um de nós veio para aquilo que veio para fazer nesse plano. Né? Que nos colocam os sinais, nos apresentam o trilho. Se a gente cair no trilho e seguir, nós estamos cumprindo a nossa missão e o nosso propósito. Né? Agora, é lógico, não é só cair no trilho e pronto. Tem toda uma reforma íntima para que isso ocorra. Essa curiosidade que a gente tem, essa criticidade que a gente tem para se autoconhecer, se autoentender, perceber as nossas forças, as nossas fraquezas, as referências que Cristo nos dá, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns também, que nos mostra a importância dessa sensibilidade, que a gente não precisa ter medo do mundo que a gente não vê. Não! Vamos ser parceiro, vamos integrar, vamos conectar, vamos estar junto. Porque a gente não faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinha. Essas coisas não vêm só da minha mente. É uma audácia achar que sou eu, sabe? Para. É uma conexão inteira que organiza os arranjos, os encontros e os propósitos de vida, de sociedade, de humanidade, pelo qual a gente está aqui. Né? Se a gente aceita, se entrega, né? Com sabedoria, lógico, com muito estudo para ter ferramentas para esse entendimento, e a gente se integra e a gente conecta com essa invisibilidade, o essencial ele se configura nas ações e nas coisas que vão acontecendo, né? Para mim isso é muito claro. E eu trago no meu coração uma frase de Saint-Exupéry, que diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Por tudo aquilo que cativas, pode ter certeza. Então, isso eu coloquei como princípio em mim. E as pessoas que a gente consegue cativar, a gente tem que manter isso numa vida, mesmo que não veja. Passe anos sem você ver uma pessoa. Quando você pensa nela, você emana aquela energia generosa que faz com que você se sinta bem de saber que o outro existe. E a gente se de uma forma ou de outra, a gente encontra, se reencontra coisas. Gente, vocês todos passam por isso, né? Acho que eu respondi, né, Ari? Acho que deu para dar uma respondida, né? Eu sou totalmente. É que é invisível, mas eu sou totalmente conectada nessa teia maravilhosa da espiritualidade. Maria Tereza, você concorda que, devido à nossa maneira de agir, à nossa maneira de pensar, à nossa reforma íntima, o mundo que a gente não vê vem trazendo todas as respostas para a gente? Todas. Todas as respostas. Eu digo que são respostas e tomadas de consciência. Sim. Né? São respostas que nos trazem essa certeza. É, porque dá até a impressão que a espiritualidade, quando a gente vai dormir, ele vai trazendo informação para a gente, e no outro dia a gente acorda. Quantas vezes? Quando eu fazia o curso de... Eu fiz matemática lá na Unicamp, né? Não era muito fácil. Naquele, nossa Senhora! E às vezes... Matemática nunca é fácil. Eu lembro uma vez, né, que a gente tinha uma matéria que era teoria de números e era um chinês que dava aula. E ele só falava chinês e falava assim, ó. Ele escrevia na lousa e falava ó. Porque ele não falava nem inglês, nem espanhol, nada. Uou. Era chinês. E a gente pegava o livro, era em inglês, e você tinha que estudar o negócio. E eu lembro que... Isso foram várias vezes, mas dessa foi muito... A gente juntava um grupo para estudar, para prova, para resolver coisas, e tinha um negócio lá que era que não saía... A gente estudou até tarde, aí todo mundo foi embora, falou, chega, a gente desiste, a gente vai para a prova sem saber esse. Eu dormi, acordei, fiz tudo. Cheguei na faculdade, reuni o grupo, falei, tá aqui, ó. Veio em sonho para mim toda a dedução desse negócio aqui, ó, tá tudo aqui. Eles falam, nossa, mas como é simples, como que você conseguiu? Eu falei, não fui eu que eu consegui. Eu dormi e alguém me ensinou lá. E eu vim trazer e pus aqui. Agora nós já sabemos, vamos para a prova. Peraí, mas deixa eu entender. Você colou no plano espiritual? Isso? É, então, o plano espiritual lá me mostrou eles tudo. Passaram a colinha para ela. Passaram a cola. Quando acordei, eu falei, nossa, a resposta. Tá pronto, né? Aí a gente espírita lá, tá lá na prova, lá fica esperando expiação. Aí o espírita fala, não, cara, é a tua conta aí, ó. Você que vai se virar. Mas não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso. A Maria Tereza. Tudo isso aí nós temos informação do mundo espiritual. Mas se não houver persistência e boa vontade para a pessoa, ele não consegue também funcionar, né? Não consegue. Essa persistência, eu digo assim, é uma disposição de abrir o nosso sensível, de abrir e expandir o nosso sensível. É a gente estar atenta aos pequenos sinais, às pequenas... Uma coisinha de nada, que pode não ser nada, mas se você não prestar atenção e não perceber... Agora, é lógico, você não vai ficar o tempo todo fissurado, olhando para tudo, o que pode ser. Porque não é assim. Esse sensível percebe, às vezes, sutilmente, né? Pelo sutil, pela intuição mesmo. E o nosso anjo da guarda, e eles todos... Eu falo para eles assim, eu converso muito com eles, eu falo assim, olha aqui, vocês usem e abusem. O que for para fazer, pode usar, que eu estou aqui para fazer. Eu faço. A Elba Pedro de Oliveira está colocando aqui. O mundo que a gente não vê está dentro de nós. Nós precisamos ouvir a nossa consciência e avaliar o nosso ser. Temos a luz do Evangelho como guia para a caminhada. E ela fala aqui depois. Nossas mentes estão interligadas. Precisamos um dos outros para aprendizado, cada um com as suas provas. E quando fala que as mentes da gente estão interligadas, isso que aconteceu com a Maria Tereza é exatamente interligação de mentes mesmo, de pensamentos, muito, né? Muito. Posso contar outra história? Claro. Vou contar uma outra história. Eu tenho a minha irmã gêmea. A minha irmã gêmea é atriz, cantora, megastar, foi. Né? E qual é o nome dela? Artista? Dadá Cirino é o nome artístico dela. É só em Jacareí, Cirino, que era... Cirino é legal, mas não, Cirino... ela morou em São Paulo muitos anos, cantou para fora, cantou em São Paulo, Paládio, não sei o quê. Ela sempre foi muito famosa no meio artístico, tal. É, daí, há uns 10 anos, né, por N razões, eu insisti que ela viesse morar em Jacareí, que era um custo de vida menor, porque a vida para o artista, enquanto você está na glória, é uma coisa. Uhum. Quando o tempo vai passando, aí a coisa vai ficando mais difícil, né? Todo mundo sabe disso. E aí ela veio morar em Jacareí. Uma vez ela ligou, estava meio triste, eu falei, olha aqui, se for para você ficar ligando e falando essas coisas para mim, eu não quero mais ouvir. Agora, eu estou te falando, vem embora para Jacareí, que você, aqui eu te apoio durante um ano, você se restabelece, depois vai. Aí ela aceitou e veio. Quando ela veio, ela ficou em casa e eu fui procurar uma casa para alugar para ela, para ela se organizar. Aí vai, achamos uma casa, uma casinha, ela não precisava de casa grande, nada. Era só ela que vinha, né? Os filhos já estavam cada um com a sua vida e tal. E aí acertamos uma casinha lá na rua Tiradentes e o corretor era o pai de uma ex-aluna da escola agrícola, aquele que resolveu para mim. Aí resolvi, aluguei, tal. E aí ela mudou na casa, e aí teve um problema com a fechadura lá da grade, da entrada, não sei o que lá. Aí falei com o Wagner, que era o corretor, ele falou, ah, eu vou falar pro dono da casa. Porque ele que gosta de consertar as coisas da casa das casas que ele aluga. Aí eu falei, dá, vai falar com o dono, o homem chama tal, vai aí, assim você resolve. Tá bom, beleza. Aí esse senhor vai lá para arrumar, depois começa a conversar, fica amigo, aí de vez em quando vai lá, toma café com ela, conversa. E a Dá sempre teve uma reticência mais assim com meu pai, né? Que meu pai era mais duro na moralidade, ela era atriz, imagina, né? Foi para São Paulo, fazia hair, fazia essas coisas, né? Então, aí que acontece? Conversando com ela, ela fala para ele: "Ah, eu sou de Campinas, tá? Meu pai era dentista, minha mãe era professora, tal. Ah, seu pai era dentista? É. Ah, em Campinas? É. Onde que ele estudou? Ah, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas." Aí ele falou assim, eu também sou dentista, o dono da casa. Eu também estudei na PUC em Campinas. Aí ele falou, ah, é? Aí ele virou e falou assim, como é que era o nome do seu pai? Aí ela falou, ah, é Dr. Teófilo Gonçalves Cirino. Uhum. O quê? Você é filha do Teófilo? Eu não acredito. Aí ela virou para ele e falou, como assim? O senhor conheceu meu pai? Nós fomos colegas de turma. Uhum. Porque meu pai foi estudar depois de casado. Quando uhum. eu nasci, que ele se formou com 38 anos de idade. Minha mãe nem pôde ir, porque tinha tido as gêmeas, né? Estava toda uhum. enrolada lá. Aí falou assim, meu pai... É, ele era o mais velho da turma. E ele era o cara que ensinava todo mundo, porque ele estudava muito, ele era muito inteligente, ele ajudava todo mundo. Ele punha juízo na nossa mente, porque eu tinha 20 anos, 20, e o seu pai tinha 30 e tanto, casado, com filho, né? Ele punha juízo na nossa mente. Ele, eu vou trazer o álbum de fotografia para você ver. Levou o álbum de fotografia lá para minha irmã ver. Deu várias fotos, inclusive de excursões que eles iam no ônibus. Meu pai andava de... Eu estava olhando de gravata, né? Era um aluno assim, né? Era o Facebook de verdade. É, né? Era um cara. E aí eles, né? E aí falou assim, olha aqui seu pai. E deu várias fotos, né? E para ela... A gente tinha uma foto do meu pai, daquela foto de formando. E deu para ela e falou, nossa, você é filha do Teófilo. Você é das gêmeas que nasceram e a sua mãe não pôde ir na formatura. Aí eu vou lá, ela fala, olha essas fotos, pode ficar para você. Ele deu para mim, quem disse que eu quero? Pode ficar para você, você que gosta do papai tanto. Eu falei, Dá, isso é para você ver que até depois de morto aqui desse plano, ele está cuidando de você. Pois a casa que você foi morar, que você veio morar, é um cara que estudou com ele e demonstrou isso para você. Você acha que isso é por acaso? Tem gratidão ao seu pai, né? Uhum. Olha aí. Não é? Não é maluco? Tá aqui essa história também. Que legal. Que legal. Bacana. Maravilhoso. É, o professor Arnaldo... Deixa eu falar da Arlete depois, a pergunta da Arlete. É, segundo o hermetismo, o universo é mental. A criação da FATEC Jacareí é um exemplo dessa verdade. É mesmo. Ele fala, a Maria Tereza tem uma energia inesgotável. Tem também o toque de Midas, onde ela trabalha... Vira ouro. Vem fazer um programa aqui. fazer um programa aqui? Faz o que você quer. Criar um programa? Aqui é o que mais espaço é o que tem aqui pra gente fazer programa. No dia que você quiser, na hora que você podcast, quiser. Fora o domingo. É. Nossa, podcast. É, fora o domingo de manhã, você tem espaço. Ó, eu estou entrando para. Eu entrei para. Eu frequento lá. Sempre eu apoiei a Academia Jacareense de Letras. Uhum. Sempre eu apoiei. E depois que eu escrevi o livro, eu comecei a frequentar lá, aí eu vou me tornar acadêmica, uhum, né? É. Aí eles já falaram assim, pode inventar umas modas. Falei, nossa senhora, dá para inventar moda em muito lugar, né? Lá na Casa da Prece também, eu já tenho 2 dias que eu trabalho forte lá, eu invento umas modas. Também fazer um programa aqui, mas... vamos pensar, né? Olha o testemunho de um ouvinte aqui do nosso podcast, porque o programa também vai para o Spotify, né? O Vivência Espírita fica disponível no Spotify e pode escutar como podcast também, né? Então, está disponível em todas as... plataforma de podcast. Que legal. É o Eudes Júnior, lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Fala, bom dia, família vivenciana. Ouço vocês aqui do Rio Grande do Sul, ó. Geralmente pelo Spotify, uns 3 dias depois do programa ter ido ao ar. Mas hoje os escuto ao vivo, com muita alegria. Um programa que me faz aprender sobre a doutrina e assuntos de fora da doutrina, que nos faz pensar e refletir em assuntos diversos e muito interessantes. Ai, que legal. Ele continua aqui. Mas a interessante que chega em todos os lugares, né? Todos, né? Olha, e você só, citou no início que tem uma rádio, duas, né? É rádio, sim, em Campo Grande? Sim, as rádios que retransmite a gente aqui. Que retransmite, sim, em Campo que Grande? Que é a Web Rádio Semente Amor, Campo Grande, Mato Grosso Sul, Barra Velha, Santa Catarina. Eu tenho um grande amigo lá em Campo Grande também, que ele foi jornalista da Globo aqui, quando era Globo, depois virou Vanguarda, daí ele foi embora para lá, para a TV Morena lá. Sim. O Henrique Xavier, que também... Eu até mandei para ele e falei, ó, trata de assistir aí. Aí você falou que tá lá. E aí tem lugar para ele frequentar lá. E eu não sei se você vai fazer a prece de encerramento, possivelmente vai, né? Faz a posso prece fazer. De encerramento. Então, aí é o que ele está pedindo vibrações aqui, pedindo orações para o filho dele. Para o filho? É, que essa semana, terça-feira, internamos o nosso filho na UTI, pediátrica, no Hospital da Clínicas, lá de Porto Alegre, motivo diabetes tipo 1. Ele tem apenas 5 anos, ó. Nossa! Tem um irmão e uma sobrinha, né, que convive com essa doença, mas mesmo assim foi um choque e ficamos preocupados com a notícia dele ter essa condição de saúde. Como às vezes a vida nos apronta uma peça e ela continua aprontando conosco. Bem-aventurados os aflitos, né? Ontem internamos nosso filho mais velho, de 15 anos, com a mesma doença. Nossa! Então tá com os dois filhos internados. Conte aí com as nossas vibrações, eu pode ter certeza. Pode contar. Agora, agora estamos com a minha esposa e eu em uma cada ala do hospital, acompanhando. Acompanhando os filhos, né? Por isso, se puderem, coloque nas orações e, principalmente, puder colocar as equipes de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem aí, atendentes do Hospital da Clínica, que nos atenderam muito bem. Ele está agradecendo, né, a equipe aqui também. Graças a Deus. E a gente pode até indicar para ele já, né, Rodrigo? É. Ele pode entrar no Recanto de Luz Irmã Sheila, no site do Recanto de Luz Irmã Sheila. Ah, isso é verdade. E pode fazer o tratamento por a distância. Vou mandar o link agora. Não vai mandar para você, que tem uma ficha lá para preencher, você preenche a ficha. Cirurgia espiritual, dois, né? Que tem cirurgias espirituais, acompanhamento, tratamento. O médio Edson Barbosa tem mais de 40 anos atuando dentro da doutrina espírita, né? Efeitos físicos, né? Excelente. Um trabalho muito bacana e ele pode ter certeza que eles, à distância, eles atendem também. E o nome dos filhos dele é Vicente dos Santos Siqueira, né? Lavigini Siqueira, é o meu filho mais velho, de 15 anos, e o José Matias dos Santos Lavigini Siqueira, de 5 Vicente anos. Vicente e José Matias. Vicente dos Santos e José Matias dos Santos. Santos. Vou te mandar o link aqui, tá? Eudes Júnior. Carlinho, faz a pergunta da Arlete aí. Muito legal. Arlete, mãe girafa aqui no Dalpino, diz assim: Maria Tereza, conte-nos os passos para chegar onde você está. Qual a sua dica para as pessoas que ainda não estão em evolução por dificuldade de encontrar o seu alto amor? Olha, é uma pergunta, né? Cabulosa. Eu acho que a trajetória ela é individual de cada um. Não tem uma fórmula que falou assim: ah, Rui, você fez assim, assim, eu vou fazer igualzinho você, porque eu quero chegar onde você está. É. Porque o lugar onde a gente está, a consciência do lugar onde a gente está, enfim, é só nosso. Não tem o outro que entra, né? Eu não falei que eu tenho uma irmã gêmea? Cada uma tem uma trajetória, cada um tem um jeito de ser, cada um. E sendo gêmea, mesmo pai, mesma mãe, nascido no mesmo dia, né? Então. E são idênticas, não? Não. Somos fraternas, duas placentas, né? Mas parece bem que somos irmãs. Então, nesse sentido, assim, olhar para dentro de si é um exercício. Olhar para a sua própria trajetória, perceber caminhos a seguir, é um exercício, é disciplina, né? Não tem uma passagem, não tem uma parte que fala assim: orai e vigiai? Orai e vigiai é disciplina. Não é, vou orar e vigiar hoje, pronto, já está pronto para o resto da vida. Esquece. É todo dia, é todo momento. seja nos momentos bons, nos momentos de luz, de sucesso, de não sei lá, e seja nos momentos que são os nossos grandes desafios, né, que vão trazer oportunidades. Então, como que eu percebo isso e o que que eu posso dizer para cada uma das pessoas que estão aqui, que nos ouvem, que olha para dentro de você, mas olha com verdade, sabe? Se abra sem medo, sem crenças, sem reticências, sem principalmente sem exigências e sem julgamentos, porque assim o ser humano tem uma capacidade de se auto-boicotar, né? O Freud já explicava muito isso, né? O id, ego e superego. O superego é aquele que fica lá na sua cabeça, vai, não vai, não sei lá. Sabe? Vai pelo coração, pelo seu sentimento, por essa parte sensível sua que intui para onde você ir. Eu, pelo menos, sempre agi assim, desde pequena. Até nas horas de falar não, até na hora de mudar de rota na minha vida. Pensa que não teve sofrimento na minha vida? Não foi pouco. E não foram sofrimentos simples. Quando eu fiquei grávida a primeira vez, meu primeiro filho, estava de 3 meses e perdi do nada. E o último também eu perdi do nada. Né? Você fala assim, por que será? Né? Mas aí você olha, nada é por acaso, tudo tem uma razão. Tudo, eu tive 2 maravilhosos que foram grandes alegrias no meio desse caminho, né? Filhos. Então, são N situações. Então, olha para dentro de si sem julgamento, sem cobrança, sem resistência. E se aceita acima de tudo e se entrega ao sensível. E segue, sabe? Que lugar que a gente quer chegar? Aonde que a gente quer chegar? Quer chegar num lugar de poder, de muito dinheiro? É isso? Quer chegar num lugar onde você tem visibilidade com relação às pessoas? Quer chegar aonde? Seja você. Sendo você, você vai chegar aonde você tem que chegar. Na sua trajetória, no seu propósito, na sua missão de vida. E é assim para cada um. Né? Então, Arlete, segue firme que você está na direção. Viu? Eu já vi todas as coisas que você andou fazendo, o que você anda aprontando. Te admiro para caramba. E segue, tá tudo certo. Ela está colocando aqui. Primeiro ela colocou aqui. Eu concordo com vocês, o que a gente tinha falado naquela hora. A Tereza irá arrasar aí. Ela inaugurou o Pós Criativo. Te abre as nossas energias. Foi mesmo. Né? Foi, aqui lá é o Ari Rangel. O Ari, que é professor também lá em Taubaté, em Tremembé. E ele é professor de uma escola que como é que é mesmo? É de deficiente, né? Ah, de alunos especiais. Trabalha no Centro Espírita Casa de Eurípides. Uhum. Ah. É. Então, o Ari coloca aqui. Se o Einstein tivesse que definir a professora Maria Tereza, ele diria que ela é energia pura e que encantadora energia. Acho que não tem quem a ouça que não se sinta tocado. Gratidão. Ah, obrigada, Ari. Um abraço para você. Obrigada mesmo. Aqui a Vanessa colocou aqui. Bom dia a todos. Maria Tereza tem energia contagiante. Agradeço pelo todo ensinamento e reflexão. Te admiro demais. Sua luz nos encanta. Seu trabalho na Casa da Prece faz toda a diferença. Ah, que bonitinha. Uhum. Obrigada. Tem mais uma pergunta aí, né, Carlinho? A gente faz com amor, né? Pergunta para você. Maria Tereza, o mundo que a gente não vê, às vezes só é descoberto quando partimos para o mundo espiritual? Não. O mundo que a gente não vê está aqui o tempo todo. Mas será que, Maria Tereza, só para complementar o jeito que ela perguntou, será que, tipo assim, seu pai era ateu? Meu pai era. Depois deixou de ser, né? Pelo menos o Pai Nosso ele rezava. E um ateu que chega até o final como ateu, será que ele não vai descobrir esse mundo que a gente não vê só depois? É só para complementar a questão dela. Entendi. Ser que ela tenha pensado dessa maneira. Pode ser, né? Bom, primeiro, se é um ateu que acredita... Bom, ele tem que acreditar... Não sei se ele Porque acredita em alguma coisa. Às vezes também encarnação, o ateu... Reencarnação, às vezes, né? O ateu é só aquele que não acredita no Deus que os homens criaram. Então, né? Meus filhos são ateus, os dois. Uhum. eu sou toda desse jeito, e os dois... Eu tenho o meu filho Fábio, mais velho, tem 45 anos, o outro tem 44. Tem filhos também, enfim. E eles falam para mim, ah, eu sou ateu, eu sou ateu. Eu falo, mãe, eu, do jeito que eu sou, meus filhos ateu, o que, que é isso? Eu não combino esse negócio, né? Mas tá bom. E sempre a gente reflete com relação. Eu vejo pelas coisas que eles fazem, o trabalho, a forma com que eles lidam com a família e tudo, que são, têm muitos valores, né, humanos, são valorosos, uhum, na forma com que conduzem as crianças, que fazem as coisas, uhum, né? Então, os preceitos, a forma com que eles conduzem a vida, tudo espírita, né? Então, uhum, fala que é ateu, mas fala nesse caridade, sentido, né? Eles foram muito roqueiro quando eles eram jovens. Tem um que ainda toca, uhum, por hobby, toca também, continua. Uhum. Mas eles tinham, né? E uma vez um deles falou assim para mim, ô, mãe, aquela música do Iron, o 1666... The Number of the Beast. Número da besta, né? 666. The Number of the Beast. É. E aí eu falei, pega a tradução, vamos olhar. E aí peguei a Bíblia, peguei lá na época a Bíblia, e a gente conversou a respeito. Falou, nossa, então tá tudo interligado? Isso ele tinha uns 15, 16 anos. Está lá no Apocalipse. Então, aí eles falam isso, eles falam isso daí. Mas o fato de ser ateu não significa que não viva a partir de certos valores e de valores que são valores... reais, não tem o carimbo de espírita lá, nem o carimbo de qual que seja a religião. Se quiser pegar o 666 mais atualizado, é só ler o Caminho da Luz de Emmanuel. Então, o Caminho da Luz de Emmanuel. Então, lá está atualizado. Direitinho, tá atualizado, né? Um homem que se forma com 38 anos de idade, que orienta todos que são mais novos, que coloca juízo na cabeça que são mais novos, não pode ser ateu. Então, né? Não combina, né? Não. Não combina. Então, o que eu vejo assim? Se não acredita que o espírito é eterno, que tem continuidade, só vai ter essa noção a hora que partir. Uhum. Certo? A hora que partir. Ou no finalzinho, né? Meu pai, uhum, falava assim... Engraçado, eu estava aqui quando ele estava no hospital, né? A minha mãe veio aqui, meu pai, a gente conversou, uhum, bastante, eles falaram para eu ficar tranquila. Eu falei, ah, eles vieram? Uhum. Vieram, nossa, ficaram aqui... A gente conversou tanto, não sei o quê, entendeu? Então, aí todo mundo coloca. Quem não entende, coloca. Atribui ao acaso, atribui à ilusão mental, né? Daí começa a navegar nos, uhum, dois antes de ir, daí, uhum, hora que vai. Então, eu vejo assim, nesse sentido. É inevitável que você não perceba certas coisas. Você pode falar que você é ateu, mas você está vivendo e percebendo e sentindo coisas que você também não quer prestar muita atenção ou você segue sua vida. Mas é inevitável, gente. Ateu, graças a Deus. Isso, isso. Quando eu falei numa dessas rodas de conversas, eu falei assim, mas o que é fé para você, mãe? Né? Falei, sabe o que é fé? Cada um tem a sua fé. Fé é a certeza interna. Sabe aquela certeza que só você tem a certeza... Que mesmo você fale para os outros, mas eu sei que é assim. E eu vou seguir assim porque eu sei que é assim. Então é a certeza interna que te carrega, que te movimenta, que te põe em expansão nesse mundo, seja na direção que for. É isso que é fé. Aí o Fábio falou assim: não, se fé é a certeza interna, aí eu entendo o que é fé. Eu falei: ah, se você entendeu o que é fé, você acha que é isso também? Ótimo. Mas eu nunca fiquei forçando nada. Mas eu acho engraçado. Porque ele falou assim, mas qual que é o Deus real? É o Deus, é o Jeová, é não sei, o Buda, é não sei quem. Cada hora um põe um, os homens ficam classificando, inventando moda. E se está num, denigra a imagem do outro que está no outro. Não, eu não aceito quem é espírita. Não, eu não aceito quem é evangélico. Não, eu não aceito quem... Falei, gente, isso é coisa que o homem que fez. Uhum. Eu estudei a Bíblia com o pessoal do Testemunho de Jeová durante 3 anos, quando eu morava em Itatiba. Eu acho espetacular a forma com que eles são disciplinados no estudo. Tem coisas lá que eu, particularmente, não, uhum, aceito. Então, não... Mas eu estudava. Eu tinha uma amiga que era testemunha ferrenha, ela já se foi, e eu estudava com ela os, uhum, livros também. Né? O Maior Homem do Mundo, super bacana. Então, tem... Sabe, é igual é, os países, são todas as cidades. Agora está brigando Jacareí com São José por causa da Urbanova. É. Faz um... Delimita tudo, né? Delimita tudo. Mas essa delimitação é coisa dos homens, para ter briga. Ah, você passou... Ó, é uma questão política, né? Se você passar dessa linha, você está entrando no meu espaço. É uma passa. Esse é só... Isso é apego, política, isso é materialismo, isso... É, por isso que chama mapa político. Uhum. Não é. Né? Por que, que é mapa político? É o que define as divisórias entre municípios e países e fronteiras. Mas para Deus, não existiria nada. Faixa de Gaza, fica lá a Ucrânia brigando com o outro lá. Fica Jacareí com... Até que eu descobri que São José é um parque dentro de Jacareí. Naquela área... Aquela área ali do lado da Univap, né? Como é que é aquele bairro ali famoso de Jacareí? Na Vila Branca? Na Vila Branca. Tem um parque lá dentro que chama Parque São José dos Campos. Eu falei, caramba, coube São José dos Campos. Eu moro lá no Vila Branca. Tem um parque que chama São José dos Campos. Eu vi no mapa, assim, eu tava no Waze, aí eu falei, peraí, esse parque que chama São José dos Campos. Mas você sabe que São José dos Campos era distrito de Jacareí, né? Só, porque olha agora, quantos anos São José de Jacareí tem. E agora virou um parque lá dentro. Então... Então, é da gente. Tá tudo certo, né? Alguém que queria agradar São José dos Campos botou o nome de parque. Hoje São José cabe dentro de Jacareí, ó. Beijo. Oi. Tereza Leti diz assim: estou energizando. Isso. Ele está sendo coberto pelo espírito de luz. As crianças Vicente e José Matias estão cobertos. É isso. Bacana. É, o Hélio Chirino. Seu irmão, né? Colocou aqui, meu pai se dizia ateu, mas exercia espiritualidade na prática, ajudando a todos que ele sentia necessidade de ajudar. Vi muitas vezes isso acontecer. Então, ateu fez é só muito, de brincadeira. Fez muito. Na faculdade, ele simplesmente orientar os jovens para não deixá-los cair na perdição. Não é? Não tem presente maior dele ter ganho essa oportunidade de fazer o melhor pelos outros. Não é? Uma caridade maravilhosa. Esse meu irmão é psicanalista também, há 30 anos. Ele também foi professor muitos anos. Ele trabalha com psicobiotipologia, né? E é o cara também. É o cara. Ele é budista. Aí fala assim, é um budista meio espírita também. Porque eu também gosto do budismo. Agora que você falou do budismo. Eu acho engraçado, porque eu trabalho numa equipe, né? Lá na empresa, lá do profissional, que tem um budista, tem um católico, tem um mormon, tem um espírita. Então. É uma congruência. Eu achei legal, por exemplo, o dos mormons, aquele Jesus dos últimos dias, né? Que eles têm um trabalho, a gente está falando de alimento, né? Eles criaram, né, um pó, vamos dizer assim, um alimento em pó, que manda para o mundo inteiro. Manda para o mundo inteiro para alimentar as pessoas que em desastres, né? Principalmente em desastres. Quando acontece desastre, eles mandam aqueles pós, tipo whey, sei lá o que é. Que é uma tipo refeição. Tipo um Herbalife da vida. É uma refeição mesmo, que eles mandam, eles fazem isso de caridade mesmo. E eles vão juntando e vão fabricando aquilo para quando tem algum desastre no mundo, eles mandam tudo para lá. Olha, gente, é que o povo potencializa as coisas que são doídas, né? Mas se a gente for ver as coisas que são, assim, do bem, é muita gente fazendo muita coisa bacana, graças a Deus, né? Rodrigo, vamos fazer alguma coisa aí? Lá para o momento. Pro... quase 10h30. Vamos então direto para o... Ah, é mesmo? Nossa! Passa voando. Vamos lá para o momento de Gavalho, solta comerciais e vai direto. Não, faz direto. Um comercial aí, tá. Né? E aí a gente vai para o momento de Gavalho. Já, vamos lá. Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale. O tema que nós vamos colocar aqui agora, a mensagem, é: e se a morte chegasse agora? Aí a gente coloca a mensagem, a Maria Tereza comenta pra gente, tá bom, Maria Tereza? Pode falar? Não. E vai se a morte a chegasse agora? Se você soubesse que hoje iria morrer, o que faria? Esta pergunta foi feita a um homem no século XIII. Era um homem iluminado. nascido em berço de ouro, conheceu as delícias da abastança. Filho de rico mercador, trajava-se com os melhores tecidos da época. Sua adolescência e juventude foram impregnadas das futilidades daqueles dias, em meio a expressivo número de amigos. Assim transcorria sua vida, quando um chamado se deu a esse jovem. Então, ele se despiu dos trajos da vaidade e se transformou no irmão Francisco, o irmão dos pobres. Sua alma se encheu de poesia e ele passou a compor versos para as coisas pequeninas, mas muito importantes, da natureza. Chamou irmãos à água, ao vento, ao sol, aos animais. Sua alma exalava o odor da alegria que lhe repletava a intimidade. Muitos amigos o seguiram, abraçando os lemas da obediência, pobreza e castidade. Amigos na opulência, amigos na virtude. Certo dia, enquanto arrancava do jardim as ervas daninhas, Frei Leão, que o observava, lhe perguntou: Irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Francisco descansou ansinho por um instante. Seus olhos, apagados para as coisas do mundo passageiro, pareceram contemplar paisagens interiores de beleza. Suspirou, pareceu mergulhar o olhar para o mais profundo de si e respondeu sereno: Eu? Eu continuaria a capinar o meu jardim. E retomou a tarefa no mesmo ritmo e tranquilidade. Quantos de nós teríamos condições de agir dessa forma? A morte nos apavora quase todos. Tanto a tememos que existem os que sequer pronunciamos a palavra porque pensamos atraí-la. Outros, nem comparecemos ao enterro de colegas, amigos, porque dizemos que aquilo nos deprime. Quando não, nos atemoriza. Algo como se ela nos visse e se recordasse de nos vir apanhar. E andamos pela vida como se nunca fôssemos morrer. Mas, de todas as certezas que o mundo das formas transitórias nos oferece, nenhuma maior que esta. Tudo que nasce, morre um dia. Assim, embora a queiramos distante, essa megera ameaçadora que chega sempre em momentos impróprios, vem e arrebata os nossos amores, os desafetos, nós mesmos. Por isso, importante que vivamos cada dia com toda a intensidade, como se nos fosse o derradeiro. Não no sentido de angústia, temor, mas de sabedoria. Viver cada amanhecer, cada entardecer e cada hora, usufruindo o máximo de aprendizado, de alegria, de produção. Usar cada dia para o trabalho honrado que nos confira dignidade. Estar com a família, com os amigos. Sorrir, abraçar, amar. Realizar o melhor em tudo que façamos, em tudo que nos seja conferido a elaborar. Deixar um rastro de luz por onde passemos. Façamos isso. E então, se a morte nos surpreender no dobrar dos minutos, seguiremos em paz, com a consciência de espíritos que vivemos na Terra, doando o melhor. E agora, adentraremos a espiritualidade para o reencontro com os amores que nos antecederam. Pensemos nisso. Maria Tereza, o que você pode falar a respeito dessa mensagem? Olha, se tudo é a lei natural, né? A morte é a morte nesse plano, mas é a continuidade no outro, né? Então, eu penso que se a morte me surpreendesse hoje, eu vou falar assim: ai, vamos para casa. Eu bateria a continência e falar: tô indo, fui. Para mim, não me assusta, não me deixa triste. Eu olho para... Primeiro, eu tenho uma gratidão por ter vivido até aqui, ter tido condição de fazer tudo o que eu fiz, pessoalmente, socialmente, profissionalmente, né? Tenho muita gratidão por tudo, sabe? Inclusive, para os momentos mais difíceis, porque eles redirecionaram a minha vida para lugares onde as coisas tinham que, na realidade, acontecer, né? Então, tenho muita gratidão por tudo isso. E a hora que chegar, faz parte. Para mim, é natural. É você subir no ônibus e descer do ônibus na próxima estação que vai ser. Mas, às vezes, eu falo assim para os meus filhos, né? Eles falam, ei, mãe, você está nova ainda, para com isso. Eu falei, ai, mas você sabe que tem hora que dá vontade de ir para casa? Parece que já está na hora de ir para casa. Não que essa não seja a nossa casa. Essa também é a nossa casa enquanto estamos aqui, né? Mas lidar com essa naturalidade, como foi colocado, né? No texto que foi lido, né? Eu continuaria fazendo o jardim, continuaria fazendo aquilo que está fazendo até o minuto final. Todo local tem trabalho, né? Todo local tem. É. Né? A gente vê o hospital que trabalha conosco na Casa da Prece, né? Uhum. A importância daquele hospital, tudo o que acontece ali, quando a gente faz as práticas mediúnicas, tudo aquilo que a gente percebe ali, porque a gente lida ali, os médiuns que estão ali, uhum, com alguns, mas tem N outros que o hospital já está trabalhando enquanto a gente está cuidando de uns, cuida de outros. E, ah, não, esse é meu, esse é seu. Não tem nem meu, nem seu, é tudo nosso, é tudo fazendo parte dessa egrégora, desse mundo, né, maravilhoso, visível e invisível, que é tudo um ecossistema só. Então, é com naturalidade, com fé, com alegria, né? Uma vez eu falei assim para o meu pai: mas, pai, o que é que acontece? Porque se morrer, porque se eu morrer, porque a morte, porque não sei o quê, ele falando, né? Por isso que eu fiquei insistindo com essa história de ateu dele. Aí eu falei: mas, pai, o senhor tem medo da morte? Ele olhou para mim assim, né? E falou assim: eu? Medo? Eu tenho pavor. Eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não sei se continua. Eu não sei o que vai acontecer comigo lá. E depois outro, não pode levar nada daqui. E não sei o quê. Eu quase morri. Eu falei, um homão desse tamanho. Ele era um homão, tipo você, assim, grandão. Tinha bigode também, um homão todo, né? Aquele jeito dele e tal. Super caridoso com todo mundo, com os irmãos, né? Com os amigos, sempre, como meu irmão colocou. Mas ele falava que tinha pavor da morte. Sabe aquele homem que você olha, aquele herói que fala, esse aí não tem medo de nada, o cara que é o cara, foi o nosso exemplo, né? De resiliência, de coragem, de vencer dificuldades, que ele sempre foi, passou muita dificuldade. A mãe dele, ele tinha 14 anos, a mãe dele morreu de tifo nos braços dele. Eles eram em 10 irmãos. Ele era o terceiro. O menorzinho tinha 3 anos de idade. 2 anos depois, meu avô era administrador de fazenda lá na região de Itápolis, aquela região de lá. E aí eles moravam num sítio e ele administrava a fazenda. Um sítio que fazia parte da fazenda que o administrador morava. E ele estava na varanda, um dia chuvoso, com esse meu tio Geraldo, que já estava com 5 anos no colo. Cai um raio na cabeça do meu avô e mata. Uhum. Meu Deus. E aí sobra meu pai, a tia Carmen, o tio Dito, meu pai, e todos os outros, sem pai, sem mãe, administrador, não tinha mais administrador da fazenda, o que eles iam fazer da vida? Entende? Então passou uma série de situações na vida. O cara que tinha exemplo, tinha referência, né? Acho que os 4 filhos são tudo danados, assim, né? Vivenciou, né? A casa de Emmanuel é a minha irmã Ângela, depois do Hélio, é a minha irmã Ângela. E o meu cunhado e as minhas sobrinhas começaram a pesquisar. E que criou a casa de Emmanuel e faz um trabalho lindo lá em Itatiba, né? Então, gente, você olha um homem desse e ele falar que tem pavor da morte, não combina. Não combina um homem tão corajoso ter pavor da morte. Aí eu lembro que eu brincava muito com ele. Olha, a morte está chegando. Olha, ele está passando por aqui. Mas é isso. Quem entende que tudo é eterno, que tem a continuidade, que isso é só uma passagem, e vamos fazer direitinho para não precisar voltar, né? Mas como a gente não é bonzinho, porque aqui ninguém que está aqui é bonzinho, a gente faz o esforço para ir bem na nossa tarefa. Vamos ver quantas reencarnações a gente ainda tem, história, né? Você falando dessas histórias, lembrando de Emmanuel, eu lembro lembrei de há 2000 anos, quanto que sofreu, anos, né? Eu não li os romances na sequência, né? Que é 50 anos depois, né? Você viu quanto sofreu, né? Então, ele falando disso, veio à mente. Ninguém está ileso, não, né? Isso é para apurar o espírito e a alma. Pode, né, ser anjo, né? É. E vamos então, encerrando um momento? Vamos. Gigavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas Embalagens, agora o momento dos aniversariantes da semana. Fui. É, nós temos lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos o Daniel Freire Gomes, que faz aniversário no dia 17. No dia 18, Maria Gonçalves Santos. No dia 20, a Cláudia Pereira. E no dia 22, Roseli Monteiro Ribeiro, a nossa querida amiga Rose. E parabenizando aqui, viu, Jorge, ao casal da WS, o Walter e a Sandra, pelo espetáculo maravilhoso que nós tivemos nos três eventos da Umbanvar. Ah, espetacular. Eu só não fui no último, né? No que foi ontem, né? É, foi ontem. Eu estive lá. No Parque Tecnológico. Tinha muita gente. Eu estava lá. Eu fui também no Parque Tecnológico. Você chegou depois de mim. Foi. A gente estava revezando. Uhum, é. O Silvio chegou na frente de todo mundo, foi embora, fiquei. O Rui chegou. Depois você chegou. Espetacular, meu Deus. E foi muito boa a transmissão. Que você que fez a transmissão? Então, a gente fez a transmissão, né? Foi inteligência artificial. Exatamente, ele pegou da Umbanda. Pôs um robozinho lá. Então, quem fez foram eles, fizeram a transmissão, a gente só jogou para a rádio. Conectou para a rádio. Nome lá da TV, até TV Umbanda, não sei. Não, agora é Umbanvale, lá no canal da Umbanvale mesmo. Ah, Umbanvale, certo. É o canal deles pegou mesmo de lá e transmitiu aqui também. Que eles fizeram lá, a organização do evento, a Sandra, do Walter, do pessoal lá que fizeram toda essa... TV Saravá. Ficou muito bom a transmissão deles. Foi muito bom a gravação, isso, muito bom o evento em geral. Acho que ficou muito bom. Viva a tecnologia, né, Rodrigo? Verdade. O importante é chegar, espalhar a luz o máximo vamos possível. Vamos lá? Aqui, nos aniversariantes aqui que estão comigo. Hoje, dia 16, quem faz aniversário 2 anos é o programa Fé e Razão. Hoje estão fazendo 2 anos que eles estão aqui fazendo o programa. E estão colocando aqui, agradecendo a todos que ajudam. Parabéns a manter o programa. Parabéns. E quinta-feira que vem, Jorge, eles vão falar sobre o Jefa. Ah, legal. Ah, legal. Legal. Eles vão falar sobre o programa, vai ser sobre o Jefa. Já convida a Maria Tereza para ir também falar sobre filosofia. É quinta-feira à noite. Muito bom o programa, muito bom. É, dia 18, quem faz aniversário é a Marta Gonçalves. Marta Gonçalves, lá do Paulo de Tarso. Dia 20, a Heloísa Barbosa, nossa Heloísa lá da AME, da Casa da Marcela, também vai fazer aniversário dia 20. Dia 20 também a Sheila Campos, lá da AME. Dia 21, a Cida Barbosa. A Cida, nossa amiga Cida, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Só lembrando, a Sheila Campos é a mãe da Cris, da nossa Cris, que vem ajudar a gente aqui. Sim, também. Da Cris. Que fez o programa semana passada. A Cris passada. E o Piero estavam lá na casa de Eurípides, foram lá visitar o trabalho do Ari. Do Ari, né? Muito bom, muito bom, né, Taubaté. E tem mais um aqui que faz aniversário dia 21, é a Magali. A Vanessa Miura colocou aqui, Magali. Que é amiga dela, Magali. Não, a Vanessa Miura, não sei não quem é a Magali que é. Lá. Ela é amiga da Magali, é amiga da Vanessa Miura, a Magali. Não é Magali Freitas, né? Não é Magali do Recanto de Luz, do Alvorada Nova, não. Quem é lá do irmão Sheila, que tá fazendo aniversário dia 20 de novembro, é a Sônia Regina, também trabalhadora lá. Sônia Regina Zambronelli Machado. Agora vamos ver quem tem os parentes da Eli. A Eli da Silva tá anunciando o sobrinho Gilbinho no dia 20. Uhum. E o Hélio Cirino, irmão da Maria Tereza, dia 16. Que é hoje mesmo. É hoje. Então vai fechar a rua lá. Hã? Vai ter salgadinho? Não sei, é em Itatiba. Mas ele, né, mora em Itatiba. Mora em Itatiba. Mas ele pede pra comer salgadinho, vamos fazer um bate-papo. Inteligência artificial, ele põe no computador pra gente. É, 77 ele já tá fazendo. 77. Legal. Só antes da gente ir pro sorteio, comentar aqui, só um comentário aqui do Carlinhos, lá da... de Campo Grande, lá do Recanto da Prece Eurício Barçanufo, né? Fala lá, porque ele retransmite no canal deles também o programa. Ah, que legal. E aí eu falei, escrevi aqui, né? A Marta Amorim também escreveu lá o quanto a educação ganhou com a sua amorosidade. Marta Amorim. Escreveu ela lá, Heloísa. Ela é diretora pedagógica lá na secretaria. Então ela está assistindo lá de Campo Grande. Lá que legal. Pela Recanto da Prece. A Heloísa Pinheiro, Elô também, bom dia, na paz de Jesus. E o Recanto, o Carlos, eu acho que foi o Carlos Sanches, escreveu aqui: essa convidada nos surpreende pelos conhecimentos e personalidade forte. Parabéns ao Vivência Espírita pela convidada, senhora Maria Tereza. Ah, obrigada. Obrigado, Carlinhos. Obrigado pela mensagem aqui. E vamos para o sorteio. Rodrigo, dia 12 foi aniversário da Babi também. Babi que fazia o programa legal. Prosa Criativa. A Babi também. Né? Sabe o que a Arlete devia voltar? Ela devia voltar com o programa Prosa Criativa e chamar a Maria Tereza para fazer junto com ela. Não era legal? Uma boa ideia? Ou eu crio um programa na área de educação. Exatamente. Também. Você já cria um programa na área de educação. Está convidada. Não é? Então é bacana. Você vê se a Maria Tereza tem tempo para isso. Tempo não tem. Com certeza. Quando você quer. Você quer que alguém faça sabe alguma que coisa? Convida quem não tem tempo. Pede por quem não tem tempo. Porque alguém tem tempo. Quem tem tempo nunca tem tempo para nada. Quem não tem tempo. Pois é. Você quer que alguém faça alguma coisa, peça para alguém atarefado. Porque ela sempre vai fazer o mais rápido possível e vai fazer acontecer. Mas não é? Né? Eu falo assim, sempre falo assim, não, agora eu vou saindo da secretaria, eu vou acalmar, não sei o que lá. Gente, todos os meus dias são ocupados, minhas noites estão ocupadas, só não é ocupado sexta-feira. E agora vai ter um programa e um podcast também. Vamos lá para pro sorteio. Ô Rodrigo, aqui é a Vanessa Miller, que está aniversário. Então, com oferecimento oferecimento da livraria Casa do Caminho. Eu já tinha soltado aqui, Carlinhos, por isso que você não estava com o microfone aberto. Então, antes da gente ir para o sorteio aqui, fala aí, Carlinhos, o que você queria falar. A Vanessa Miura pediu para avisar que dia 21 de novembro, aniversário da minha querida mãe, Magali. Foi melhor que você colocou. Da querida mãe, que eu tinha falado que era amiga, então você corrigiu agora. Né? Que eu falei, amiga da. A Magali é amiga, mas aí é, exatamente. Agora você falou de novo e eu falei, você está repetindo, só que você falou certo, eu tinha falado errado. Exatamente. Então vamos lá para o sorteio, né? Dois livros aqui da Maria Tereza. Que está sendo vendido lá na Livraria Esquilo, em Jacareí, na Livraria Esquilo, na Carlos Porto. Fica no centro? No centro. Uhum. Mostra o livro aí. Mostra o livro novamente. Vamos lá. É este aqui, tá vendo? Olha que capa linda. Quero agradecer o Fábio, que é da editora, da Arte Design, que criou a capa. Depois de assistir um documentário do Visível ao Invisível, e aí ele criou. Né? Show. É isso aqui. Vamos lá para os sorteios, né? Vamos lá para o sorteio agora. O pessoal que ligou para a gente já agradece já de antemão. E a gente vai agora soltar aí Rufe os Tambores, né? Peraí. Isso, são dois livros, tá? São dois? São dois, eu trouxe os dois para ser. Dois para sorteio? Então peraí que eu vou ter que colocar aqui o sorteio aqui, botar dois. Tem que pôr dois. Pronto, Maria dois. Tereza, oi. A Arlete, ela diz o seguinte: eba, opa, quero, aceita, amiga, vou colocar então agora a resposta. Então vamos lá, Rufe os Tambores. Ó. Manuel Gonveia e Vilma Torres. Ela não pode entrar em sorteio. Se ela entrar nossa, em sorteio, ela ganha todas. Sempre ela ganha? Ela ganha todas. Ela manda ver. Ah lá. Tá vendo? É só participar que ganha, né? Aí, ó. Que beleza. Olha lá. Que maravilha, né? Você clica e ainda solta um negocinho. Olha que legal. Ai, que bonitinho, né? Então é isso, pessoal. A gente sorteio, vai depois levar, né, pra livraria Casa do Caminho, Jorge? Isso. Tá bom. Então a gente vamos agora. Manuel Gouveia. Isso aí. Vamos lá pra hora da dica. Então vamos lá para a hora da dica, né? Então a te pede aí para Maria Tereza deixar uma dica aí de um livro, série, TV, filme, o que você quiser. Quiser dar a dica do seu livro, pode dar também. Ah, então vou dar a dica do meu livro. Olha, vou falar uma coisa para vocês. É lógico que eu comecei a escrever sem grandes pretensões, mas eu não tenho grandes pretensões, mas o que eu posso dizer do feedback que eu tenho tido de quem está lendo, ou já leu, e não foram poucas pessoas, se você já é uma pessoa que percebe algumas coisas. Se você é uma pessoa que quer desenvolver o seu sensível, ou se você é uma pessoa que tem interesse em estar mais conectado do mundo visível com o seu mundo invisível, o livro desperta. A leitura desse livro desperta para que você olhe para suas próprias coincidências durante a vida, para suas memórias, porque as memórias afetivas que nos fazem, né, que constroem a nossa personalidade, e as certezas internas que você tem, que é a sua fé em coisas que você já realizou. E não tem idade, né? Qualquer idade já viveu um tanto e já tem coincidência, já tem memória, já tem certeza. Então, se você quiser perceber isso através dessa... porque eu penso que cada palavra, cada frase, cada texto tem uma energia. Né? Porque foi colocado isso com muita energia no papel, né? Energia e uma luz. Então é uma possibilidade, tá? Fique à vontade. Uhum. Pode ler. Eu adoro o mundo que a gente não vê. Eu tenho certeza que se você não adora, você vai passar a adorar. E como é que ficou a enquete, hein? Vamos lá, a gente já vai chegar lá. Daqui a pouco ele vai falar. Carlinho tem uma dica pra dar também. Carlinho, vamos chegar lá. Fala lá, fala aí, Carlinho. Eu ontem assisti um filme no Netflix e eu gostaria de dar essa dica maravilhosa para vocês. Ah, qual que é? Nós estamos acostumados a ver a história de Jesus, de Maria, né, de José, Maria. Um Jesus sofrido, uma Maria que sofre. Mas se vocês assistirem o filme que lançaram no Netflix, que eu assisti ontem, é maravilhoso e é diferente. Qual Maria que? De Nazaré, mãe de Jesus. Tá no Netflix. Caramba, é um filme espetacular. Porque você não é aquele filme que você assiste de Maria, de Jesus, daquele sofrimento, de Jesus ter nascido numa estrebaria. Não. Eles nasceram num buraco de pedra lá numa... Sabe, é um negócio diferente. Isso é a perseguição dos romanos. É uma coisa impressionante. Bem, uma veracidade incrível, Dom. O Carlinhos, é bem aquela história, né? Você pega o copo, com metade do copo com água. Você pode olhar para esse copo e falar, nossa, só tem metade de água, eu queria beber muito mais, eu queria mais, é pouco isso. Ou você pode olhar e falar, nossa, tem metade de água esse copo, que delícia. Não é? É verdade. Depende da forma com que você se coloca para aquilo, né? E eu vou assistir, viu? Assim, vou seguir sua dica. Depois, vou se puder me comentar, eu agradeço. Agora, é legal, Anthony Perkins é o rei. É o rei da época. Como é que é o rei? Aquele que mandou Herodes. Herodes que mandou matar as crianças. E olha, o cara tem uma interpretação espetacular. Ah, que legal. A violência com que ele age com o povo, com os subalternos dele. É uma coisa impressionante. Vocês vão assistir, vocês vão ficar impressionados. Porque é bem... Não. É interessante você falar de trevas, né? Porque teve esse anúncio aí de Maria, né? Essa semana. E você falar de Maria também. Porque quando a gente fala de ateu, né? A Deus, para mim, a gente... Quem cria algo sozinho é só Deus. Sim, né? Com certeza. Então, toda a criação, tudo que é feito, a gente tem auxílio da espiritualidade. Tem auxílio dos outros. Tanto encarnado quanto desencarnado. Certeza. Certo? Então, ou seja, tudo que a gente faz, a gente tem... O único que cria alguma coisa do zero é Deus. Então, só Deus é criador. Todos os outros são co-criadores. Co-criadores. É, bonito, inclusive, o Papa está pedindo para os católicos parar de ficar adorando Maria. Né? Não, ele arrebaixou ela... De não ser mais co-criadora da salvação. Tá? Mas, para mim, particularmente, não falo pela doutrina espírita, para mim, todos nós somos co-criadores, inclusive Jesus. E, nós, e Maria não vai mudar nada para nós. Pra isso nada. É problema deles. Para nada. Isso é problema deles. Exato. Eles podem fazer o que eles quiserem, não estou nem aí. Nem eu. Tô nem aí, né? Continuar tendo consideração com ela que eu sempre tive. Exatamente. Não vai fazer diferença nenhuma. Exato. É, lógico. Entendeu? Eu penso assim também. É, não tem. Eu penso assim. São certas coisas que às vezes a gente. Eu sou meio sem graça nessas coisas. Quando alguém. Qual a sua opinião? Eu não tenho opinião nenhuma. Para mim não significou nada. Entendeu? É igual quando você chega e fala, não, esse não dá solução. Então vai ser posição. O Papa que vai dar a solução? Para mim não significa nada. Se ele for dar a solução... Eu penso assim também. Não significa nada. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo. Isso aí é problema deles. Agora, quem já disse que o Sol era o centro do universo? Quem já disse que a Terra era o centro do universo? Você não é dono da razão, quem né? falou que Jesus lançou as cruzadas? Quem falou que Jesus comandava a Inquisição? Se a gente for dar bola para essas coisas também. Nossa Senhora. Quem fala que Jesus é Deus. Cheio de fake. É verdade. Então, e a Camila tá andando lá, saiu de Campo Jordão, foi com as amigas andando até Aparecida. E nem católica é. Tá indo lá. Então, mas isso aí eu acho que é modismo. Mas também a gente... Não, mas não é o daqui, né, de Aparecida. É lá daquela trilha que desce. Ah, tá. Não, eu penso assim, eu acho um modismo. Poucas pessoas que fazem isso que têm fé, sinceramente. Poucas pessoas que têm fé. Ela foi para andar. Agora, eu tô achando que daqui uns dias, se você for fazer um concurso, ou se você for fazer entrar numa empresa, vão perguntar, você foi para Aparecida a pé? Se você não foi, você vai estar cortado. Porque é parece que né? todo mundo quer ir. É currículo. Né? Não, e você já ouviu falar que a Dutra vai construir exatamente. Um acesso separado, específico para os romeiros, de tanto que está aumentando e está se tornando perigoso. Mas é perigoso, né? É o comércio. Morre né? gente todo ano. Agora, todo nem por isso eu deixo de ter a minha convicção sobre a Aparecida, sobre a Santa, sobre Nossa Senhora, né? Eu também. Agora, para mim, é outra. Uma coisa é uma coisa e outra é ainda outra. Mais, né? Ainda mais que houve aparição lá em Sacramento, né? Então é isso que é melhor ainda. Com o Eurípides Orsanu. O nome da minha mãe é Maria Aparecida. Com dois pés, hein? Com dois pés. Falar que não houve aparição no Brasil? Houve sim, lá em Sacramento, lá com o Eurípides Orsanu. É isso aí. E vamos então para o resultado da enquete e a inteligência artificial, a imagem. Vamos lá para mostrar a imagem criada pela inteligência artificial. Vira quadro também. E aí, que você achou que você achou da imagem? E olha a capa do seu livro. Lindo, lindo. Olha lá. Lindo. Né? E o que você achou? A gente tem um universo dentro da gente, né? Parece que o olho consegue ter um mundo, né? Um universo lá dentro. Bonito. Eu gosto desses quadros que saem aqui no final, que dá para fazer quadros, se a gente quiser até, né? Eu te mando também. Já está então no nosso Instagram, quem quiser ver com qualidade, entra lá no Instagram Vivência Espírita, tudo junto, @VivenciaEspírita, tudo junto. O seu também tem Instagram, né, Maria Tereza? Tem Instagram. Maria Tereza também está lá na divulgação, na nossa divulgação aqui do link também está o Instagram da Maria Tereza. Tá? E a enquete? A enquete, quem participou aqui, a gente já agradece já de antemão, já todo mundo que entrou. Deixa eu abrir aqui. O pessoal entrou aqui pelo YouTube e respondeu. Você também pode dizer de coração, eu adoro o mundo que a gente não vê? Então, houve 108 votos. 82% responderam que sim. Que acredita aí, que também diz de coração que adora o mundo que a gente vê. E 18% falou que não, ó. Apareto, ó. Falando em matemática aí, apareto. 18% não adora. Estatística. Tem medo, talvez. 20, né? Pode ser. 80-20. Ó, 80 adora. Ah, 80 adora. Bacana. Então é isso. Obrigado pela participação. Mas esses que não adoram vão começar a prestar atenção, vão começar a adorar, hein? Vão começar a gostar também. Então, eu acho. E aqui no WhatsApp também o pessoal, a maioria diz que sim também. Que não. Então a gente agradece a participação de todos vocês e conta com vocês no próximo programa, no próximo domingo às 8 horas. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Barotto. Obrigado, família vivenciana, mais uma vez. Agradecer ao mentor de seus lares por permitir-nos adentrar nesse ambiente sagrado. e compartilharmos o aprendizado que todos os domingos nos é trazido pelos palestrantes, como hoje Maria Tereza, trouxe uma energia maravilhosa para essa rádio abençoada, e que possamos estar com vocês no próximo domingo, participando de mais um programa. Quem vem domingo que vem, Rui? Rui? Domingo que vem? Domingo quem vem é o Fábio Dionísio. Oba. Vai falar sobre o apóstolo Pedro e sua missão. Ah, legal. Um livro, aí, ó. Um livro de 500 páginas só dele que lá que já ser, tem. Né? Só que vai ser offline. Online. Offline. Offline. Ele tá com o carro quebrado lá e não pode vir aqui para São José. Tá, então legal. Então, olha, via família vivenciando. Domingo que vem tem outra, outro apresentador maravilhoso aí, que é o Fábio Dionísio, que tem as obras especiais. A gente especiais falou do irmã, da irmã Sheila. Da, né, irmã Sheila. Para o Eudes lá, ele disse que já preencheu o formulário. Maravilha. Então, o Fábio é presidente do Recanto de Luz, irmã Sheila. É. Lá. Então, família vivenciana, um ótimo domingo em família, porque família é a base da nossa sociedade. O seu macarrão com frango, ou o seu cardápio preferido, mas que esteja sempre em família. Tá bom? Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Jorge. Nós vamos agradecendo a todos vocês que participaram conosco hoje. O programa foi muito agradável para todos nós, tenho certeza para vocês também. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Sempre pedimos que multiplique, que compartilhe, que convide outras pessoas a participar da gente. Vamos completar 22 anos no ar, né? E quem nos ajuda são os próprios espíritas, né? Quem nos ajuda a divulgar, quem nos ajuda a aumentar a audiência é vocês, a cada dia. Então, entre aí também, o Rodrigo sempre tem colocado para a pessoa entrar no app lá e baixar nossa rádio, que tem música o dia todo, né? Tem os programas Passo na Rádio também, outros programas Passo na Rádio, tem oração das 10 horas da noite todos os dias tem oração, não é o evangelho, né? É a oração As vibrações das 22 horas. Dr. Bezerra de Menezes. E todos os dias tem as vibrações das 22 horas na rádio. Ontem foi o Carlinhos, estava então, lá. Então vocês podem ouvir músicas espíritas e espiritualistas o dia todo lá, deixar ligado e ouvir. E muitas mensagens, muitas coisas bacanas que temos na rádio, no app da rádio. É só baixar o app da rádio. E terminando aqui, como a gente sempre termina, com o livro Palavras de Luz, Francisco Canto Xavier e Emmanuel. Mensagem do dia 16. Mensagem de hoje. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente indução à rotina. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 20, Hábito. Como o Carlinhos já perguntou para o Rui, a presença na semana que vem do nosso irmão Fábio Dionísio. Até a semana que vem, se Deus quiser. Rui? Eu tenho que agradecer a Maria Tereza, porque ela foi muito gentil em comparecer ao nosso programa. Agradecer também a Ludmila, que foi a intermediária, né? Ludmila. E agradecendo pela sua presença, que foi brilhante aqui no nosso programa no dia de hoje, viu? Nossa, esperamos que você reserve um tempinho para voltar outras vezes aqui com a gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela acolhida, pela forma com que vocês conduzem. Quero agradecer a espiritualidade que nos acompanha todos aqui. Cada um está no seu território fazendo a sua parte, mas no conjunto da obra é uma alegria. Meu coração se expandiu mais, meu amor por tudo e por todos, por tudo aquilo que a gente tem a possibilidade de sempre estar se colocando no mundo, né? Então, sintam. Vocês vão ser abraçados depois, no final, porque eu vou abraçar cada um. Pode ter certeza que eu adoro um abraço. E precisa ser um abraço bem apertado, igual bem de apertado. Tamanduá, né? É, isso aí. Um abraço de energia para energia, de coração para coração. Mas todos aqueles que nos assistem também, todos os amigos também que entraram, os outros amigos que nós fizemos hoje, que o nosso domingo e a nossa continuidade de vida seja bastante expandida sempre pela luz, pelo amor e pela caridade. Muito, muito, muito Obrigada. Gratidão. Você fazer a prece de encerramento. A prece de encerramento. Então vamos lá. Vou fazer a minha, hein, do meu jeito, tá? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Maria Santíssima, neste momento, eu agradeço toda a luz do Espírito Santo que foi derramada sobre essa casa, sobre todos que aqui estão, sobre todos aqueles que nos conectaram nesse momento e todos aqueles que vão nos conectar ao longo da semana, dos dias, por essa obra maravilhosa que é essa rádio, a Vivência Espírita, por tudo aquilo que consegue realizar, por tudo aquilo que divulga a doutrina espírita, por tudo aquilo que divulga nessa certeza interna de que está tudo certo. Tá tudo que tem que acontecer, acontece, que nada é por acaso, que as coincidências são, quando a gente as percebe, quando a gente olha de fato com amor, todas as nossas coincidências, as nossas memórias, são para redirecionar a nossa rota, a nossa missão, para a nossa missão e para o nosso propósito de vida. Aquele, sabe, aquele que a gente tratou antes de vir, aquele lá que quando a gente nasce a gente não lembra mais, mas que a gente sente e a gente pode fazer acontecer. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse maravilhoso mundo que a gente não vê, que eu gosto demais dele, eu adoro, porque para mim ele caminha junto e tenho certeza que de um jeito ou de outro também expandiu para todos nós. Que neste momento a gente receba toda essa luz e que possa cada vez mais exercer aquilo que nós viemos, como encarnados e na continuidade como desencarnados. E para tanto vamos fazer a oração do Pai Nosso para encerrar essa manhã maravilhosa de hoje. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Amém? E um ótimo domingo para todos. Obrigada. Chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti. Me impedem de ser santo.